mundo aqui embaixo. E como ele, como eles vêm do céu? Como é que vocês viram isso? Como é que vocês sabem Não, que eles contaram pra gente que Ah. eles são de lá, mas pra gente, na verdade, eles moram embaixo da terra. É muito esquisito até. Eles moram embaixo e dizem que vêm das estrelas. Eles moram debaixo da Bom, terra. a gente acredita, logicamente, a gente já viu como eles vão e como eles voltam. Mas eles moram aqui, eles são daqui. Mas Eles não vão embora. de vez em quando eles retornam da onde eles vieram, alguma coisa assim? Alguns vêm visitar. A maioria mora aqui embaixo. E eles nos acolheram agora e nós estamos construindo mais galerias para eles e para nós, agora que nós temos que ir embora todo mundo e se defender, então a gente está fazendo uma coisa juntos pela primeira vez. Mas antes a gente ficava em cima da terra, eles embaixo, a gente se via só quando tinha que se ver, e não tinha que todo mundo ficar entulhado junto desse jeito, nessa loucura do jeito que está agora. Quer dizer que vocês estão construindo alguma coisa subterrânea? A gente está alongando os túneis para ir logo para as outras cidades que antes a gente ia por cima, pela terra andando, e agora a gente vai por baixo, porque não é mais para subir. Se a gente subir, a gente vai morrer. E quando os que vêm visitar esses deuses, eles vêm do céu? Como é que eles vêm? Vêm de nave? Vêm de... Do que eles vêm? Eles vêm dentro das luzes, né? Luzes. E quando a luz chega perto, ela deposita eles aqui na outra luz. Eles sobem as luzes, é difícil de Ah, explicar. entendi. De uma luz para outra luz, e outra luz, e aí tá aqui, pronto. Entendi. A gente não pode ficar olhando. Se a gente fica olhando, fica cego. Muita gente ficou cego, não pode ficar olhando. Então agora eu vou contar de 1 até 3. Vamos caminhar 5 anos à frente. Nesse mesmo. Vamos lá. 1. Caminhando 5 anos à frente. 2. 5 anos mais velha. 3. 4. 5. Onde você está agora? Mudou alguma coisa? Mesmo lugar? O que aconteceu nesses 5 anos? Estou sentada aqui numa mesa, um monte de coisas sendo preparadas aqui nessa casa. Daí tem alguma coisa mais tarde, a gente precisa comer agora. Nesses 5 anos, vocês foram descobertas? A cidade foi descoberta de alguma maneira ou não? Não, mas tem um plano de ir embora agora, daqui onde a gente está. Tenho que evacuar aqui também. Aí tem que começar o plano para avisar as pessoas todas, porque. Pessoal, assim, entre guerreiros e guardas, caçadores, etc., se mobiliza primeiro. Aí vai chamando as pessoas, simplinhas, com criança, com doente, com velho, a gente vai organizando para todo mundo poder ir embora junto. Aí fica uma delegação na frente e outra atrás. E isso já aconteceu várias vezes, eles estão acostumados já. Mas aí parece que vai ter que apressar um pouco aqui, o pessoal vai ter que começar agora. Aí quando eu terminar de comer, eu vou. E seu marido, seu filho, tem visto, não? Não, Não viu mais. não vi mais. Meu filho deve estar bem, porque as mulheres cuidam das crianças todos juntos, né? Então, não tem problema. Eles sabem que eu tenho mais o que fazer. E você recebe alguma orientação especial desses seres? Claro, a gente tem que conversar o tempo todo. Porque eles vêm de cima, eles sabem dizer aonde estão os homens, né? Aí a gente pode se mobilizar para ir para o túnel leste, túnel oeste, vai para essa cidade, para aquela. Se alguém for atacado, tem como salvar, a gente vai. Se não tem, não vai. Mas eles olhando de cima. Se eles não olharem de cima, a gente não vai saber o que fazer aqui embaixo. A gente não sobe mais. Já faz muito tempo que eu não sei mais o que é o sol. Não pode subir mais. Nós estamos em algum lugar em que a gente não tem como subir mais. E você imagina que essa orientação que você recebe deles é porque você é um deles? Não, eu não sou. Não. Mas. Bom, eles dizem que todo mundo é filho deles. Então, na verdade, todo mundo é filho deles. Mas. Não, eu sou como qualquer outra das pessoas aqui. Apesar de que a gente aqui, a gente parece mais com os nossos irmãos do que os outros que moram há mais tempo lá em cima, né? A gente é um pouco mais clarinho. Mas também a gente tá tanto tempo aqui embaixo, sem sol, que eu acho que a gente tá perdendo a cor. Entendi. E a saúde? Tá difícil. A gente tá comendo muito mal. Então, trabalhar se torna muito, muito, muito sacrificado aqui. O que é mais difícil? Falta comida? Falta água? O que que falta? Mais difícil é que agora todos os túneis são rudimentares. É muito difícil de passar. Ah, estreito também? É estreito e desaba pedaço e pinga. E tem pedaço de raiz de árvore que fica batendo na cara das pessoas no escuro. Tem lugar que você não pode acender uma tocha que a gente morre assim, com a fumaça. Tem vezes que os irmãos não conseguem passar nada que ilumine pra gente. É muita gente morando embaixo. Não dá pra morar tanta gente aqui. Tá impossível. Eles estão falando aí pra dar um jeito da gente parar muito longe e a gente se salvar e subir. Mas eu não acho que isso existe. A gente já tá nisso tanto tempo. Não tem como eles levarem a gente pras estrelas. Entendeu? Só tem como levar a gente pra cima. Pra cima tem um monte de gente matando todo esse povo e todos os outros povos aqui. Mas o quê? Hoje eu tô ficando irritada com eles. Eu não quero mais brincar disso, de caindo pro lado e pro outro por causa deles. Queria poder escolher o que eu quero fazer sozinha. Você tá revoltada com eles, então? Eu tô vendo sempre as pessoas morrendo, né? Eu vejo o que acontece com os outros. Eles cansam, eles pegam a nave e vão embora, né? Porque agora, dane-se a gente aqui, não sei. Os que não podem ir embora, esses são outra história. E a gente conversa e a gente praticamente defende eles, porque eles são muito frágeis. Mas os outros que vão e vêm, sei lá o que acontece. E já tiveram muitas perdas? Muitas. Teve gente que a gente não chegou a tempo, e não chegou mesmo. E o cheiro já dizia que ali tinha matado todo mundo. O cheiro já sabia. E a gente já recebeu a mensagem de não ir lá, que todo mundo tinha sido morto. E a gente perdeu tempo de ir lá, vai ter que desviar o caminho. É muito triste o que está acontecendo, que na verdade eu nem sei direito o que é. Na verdade, eu vi poucas vezes os assassinos, eu nem sei como eles são direito. Eles chegam para dominar o local, né? Eu ouço barulho. Isso eu já ouvi. E você... Estouro muito forte. Forte. E você esperava mais desses deuses? Acha que eles poderiam fazer mais? Não, eles não podem. Os que estão aqui embaixo há muito tempo, eles não conseguem fazer nada sozinhos. A gente não pode nem encostar neles. Imagina, né? Eles vão fazer o quê? Os que vão e voltam poderiam tentar ajudar. Mas eles largaram até os outros aqui. Largaram eles aí também. Não sei se eles não voltam mais. Mas eles vieram mais vezes. E aí eles falam que não tem como aparecer, não tem como ajudar. E eles voltam quando puderem, e demoram muito pra voltar. Quando vai ver, já morreu mais um. Eu não sei direito assim qual é a história deles. Mas eu tô começando a achar que eles têm alguma rixa entre si, porque não é possível eles largarem eles aqui desse jeito. Eles sabem que a gente não tem como ajudar, que a gente não tem a comida deles, a gente não pode encostar neles, que eles não conseguem andar junto com a gente. Como é que espera que a gente faça alguma coisa? Tem que andar, tem que comer, tem que fazer tudo, e eles ficam aí, que, sabe, só dá pra gente ver eles morrerem. Não sei o que fazer. Não sei. Eles foram mandados eles embora. Eles são muito bons, esse é o problema. Eles são muito bonzinhos, eles defendem os outros. Eu não acho que eles vão estar defendendo ainda os outros que vão embora lá com eles aqui. Nem a gente. Porque no começo ele era vai aqui e vai ali, né? Agora dane-se, a gente vai onde quiser. E a gente não sabe se vai morrer mais. Agora é assim. Eu não acho nada justo que eles fizeram. Eles têm que voltar. Esse é o seu sentimento hoje, né? Você gostaria que eles voltassem para ajudar? Eles que começaram isso. Pelo menos é assim que a gente vê, entendeu? Porque eles enfiaram a gente no buraco para falar que estava perigoso lá fora. Eles mandaram as sentinelas e os guardas, a gente nem sabia pelo que estava procurando. E quando alguns acharam, foi uma chacina. E morreu um monte de gente. Aí tudo bem, entendemos, tem que fugir, ok, vamos continuar fugindo. E fomos fugindo, e vai pra casa, pra lá. E agora a gente não tem mais jeito de saber onde está indo. Não tem nenhum sentido você andar nos túneis se eles não falarem pra onde. Como que eu vou saber onde estou indo? O túnel nem é meu. A gente fez extensões para túneis conhecidos, mas os túneis não são nossos. O que você sente que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Eu sinceramente nem penso nisso. Você tem medo? Tenho raiva. Muita raiva. Deles? Acho que deles. Mas eu acho que eu tenho raiva de todo mundo que age errado. Porque às vezes alguém grita com algum dos irmãos e ele não fez nada, e ele não tem como saber dos outros que foram embora, e eles brigam. E já teve gente que tentou matar um deles de raiva, e também tá errado. Também não é assim. E aí os anciãos ficam falando que eles querem decidir sozinhos, porque sempre cuidaram da gente, porque de repente os deuses não são assim tão poderosos. Não era assim, ninguém me chegou no caminho assim, eram os outros que tinham que voltar. E continua dizendo pra gente onde era que pra isso, aí eles sabem onde são os túneis. A gente não sabe. O pessoal fica tentando adivinhar o que, que é, o que, que não é. Às vezes eu tenho vontade de subir, ver quem são esses assassinos e como eles são. Como que pode? Não é possível que eles estão matando todo mundo que não tem conversa. Não é possível. Não é possível. Mas eu não sei, não faço ideia. Quer dizer, você, por isso eu não subo. Você segue a orientação, fazendo, não sobe, mas desconfia, né? Quer dizer, você não tem, não acredita totalmente que seja assim como contaram para você. Infelizmente, eu não posso fazer tão mais, porque se eu for fazer alguma coisa sozinha, eu vou morrer. Porque um monte de gente foi de grupo pequeno e morreu. E em 5, em 10, morre. Não volta mais. Às vezes a gente até chegou a achar o cadáver, mas a maioria das vezes não. Então, pra que que eu vou? Eu sei que não é esse o jeito. A gente tem que... Sei lá. Não sei como contatar os outros. Ninguém mais sabe o que que aconteceu, que não funciona mais. Então vamos seguir um pouco à frente e vamos ver como é que ficou isso. Vou contar de 1 até 3. Vamos caminhar para uns 3 meses à frente. Vamos lá. Essa mesma situação. 1. Caminhando 3 meses mais velho. 2. 3. Onde você está agora? Mudou alguma coisa? Mais ou menos. Não mudou muito assim, não. Agora o pessoal tá fazendo muitas reuniões e tal, pra falar, conversar, decidir. Só fala, não faz nada. No final das contas, quem tem que fazer alguma coisa acaba falando em vez de fazer. Você tá bem desanimado. Totalmente. Mas eu sinceramente nem ligo se alguém vai sobreviver aqui nessa história ou não. Esse negócio de todo mundo tem que sobreviver, salvar os deuses e tal, então. Morra tudo. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente subir, a gente morre. Tudo a gente morre. Então, tá. Eu queria que alguém me desse a resposta de como é que eu faço pra viver. Parece que tá muito difícil alguém dizer isso. Então... Vou contar de 1 até 3. E vamos avançar no tempo até algum acontecimento novo. Vamos lá. 1. Indo até algo novo acontecendo. 2. 3. Como está agora? Algo novo? Sim. Okay. Foi feito o seguinte. Tem aqui um corredor que vai dar numa cidade. Esse corredor foi fechado. Foi fechado com tecnologia dos irmãos de cima mesmo. Os que realmente vêm das estrelas agora. Lá dentro vão ficar os irmãos que moram na Terra e não podem ir embora. Eles vão ficar lá protegidos. E lá eles vão poder viver a vida deles, sozinhos. Poucas pessoas tiveram permissão de entrar e ir morar com eles, mas eles foram vedados lá dentro. E nós, humanos, descendentes, vamos morar aqui na primeira cidade do lado de fora. essa cidade que nós vamos morar ainda está aqui escondida. Ninguém sabe aonde foram parar os assassinos, mas parece que a gente conseguiu despistar, deixando eles para trás e eles pararam de subir. Então a gente parou de subir aqui. E aqui vai ser onde nós vamos ficar. A gente espera que a gente possa ficar bem aqui. Mas nós também vamos poder vedar a nossa cidade, que eles nos deram aqui um pouco de ajuda para a gente poder ficar aqui embaixo. Então nós vamos poder morar aqui sem ter que subir mais. Ainda tem muito trabalho para fazer, mas basicamente esse é o plano. E eu acho que agora vai dar certo. E tem muitos seres? Tem muita gente? Gente, tem bastante gente. Mas seis famílias. Morreu muita criança, morreu gente jovem. Então a gente vai ter que meio que reconstruir tudo, inclusive as próprias famílias. A gente juntou com outras pessoas, outras tribos, inclusive, que a gente nunca nem tinha visto na vida ainda, mas a gente vai conseguir juntar todo mundo e fazer uma tribo só. Porque afinal somos todos da mesma linhagem, né? Eles disseram que todos nós somos filhos deles. A gente só não se conhecia. Você sabe me dizer que linhagem que é? A gente era de Pleiades, dizem eles. Mas, bom, a gente sofreu da terra, não tem como a gente ser de Pleiades. O que mais vocês aprenderam, por exemplo, entre os feridos? Vocês cuidavam como? Ou da dor, da doença? Como que vocês cuidam com isso? Ninguém fica doente, ninguém tem grandes problemas, porque aqui o mundo é outro agora. Aqui, em vez de briga, você simplesmente cai morto. O buraco de sangue e tá morto. Só isso. Não tem mais briga. Não tem mais nada. Luta. Simplesmente os assassinos têm aquelas armas deles e acabou. Faz um buraco, a pessoa sangra e morre. Simples assim. Não tem como tratar. Não tem. A gente não pode chegar perto deles porque diz que tem coisas piores. Então a gente nunca chegou perto deles. Na tribo, as pessoas não sentem dor, não ficam doentes? Não, só morrem na hora que eles apontam as armas. Não tem. Faz muito barulho, mas não tem uma luta. Ninguém chega perto, entendeu? Do que vocês se alimentam? A gente junta das ervas que a gente encontra. Existem algumas frutinhas que a gente consegue encontrar que crescem por dentro dos túneis e a gente junta isso com barro. Aí dá pra comer e faz um negócio mais pesado pra gente digerir, mas ao mesmo tempo é melhor porque a gente fica mais bem alimentado. Outras coisas que crescem com a luz verde eu acho que são mais adequadas, né? Mas a gente não acha mais tanto lugar pra pôr a luz verde agora, mas vamos ter que deixar a luz verde dentro da cidade, vai ser mais fácil. Mas é só quando a gente terminar de organizar isso tudo aqui. Então agora vocês estão protegidos, né? É como se estivesse numa nova civilização. Sim, a gente andou muito. A gente foi para muito longe. Aqui eles não podem ter chegado tão rápido. Talvez eles venham, mas aí a gente já vai ter vedado a cidade. E os irmãos das estrelas prometeram que iam vedar tudo pra gente. E que eles sabem fazer melhor, porque a gente não tem motivo para ter medo. Então nós vamos ficar aqui. A gente precisa continuar em volta dos outros irmãos, porque eles não têm como se defender. Se acontecer alguma coisa, pelo menos tem as nossas cidades em volta, né? Então você tem esse senso, né, de responsabilidade por eles, né? A gente nasce com isso. Além das pessoas, tem animais também? Tem. Que tipo? Tem alguns macaquinhos. Tem alguns ratinhos de árvore, alguns passarinhos às vezes a gente ainda consegue criar aqui dentro, mas eu acho que é muito ruim para eles, é melhor viver lá fora para eles. Em alguns lugares a gente achou lagoas, e nessas lagoas podia ter peixe, tartaruga e sapo, assim, mas é difícil achar água aqui embaixo. Mas talvez a gente consiga cavar um pouquinho mais, encontrar água, fazer um laguinho. Vocês vivem sem tomar água? Não, a gente consegue água da umidade da terra. Tem aquelas mantas lá que os irmãos deram pra gente. Aí sempre eles renovam as mantas pra nós, aí você põe a manta e sai água. Tem mais alguma coisa que você queira me apontar nesse período aí ou podemos ir em frente? Todo mundo aqui tem medo da gente ficar preso aqui pra sempre. É a única coisa que eu posso, posso dizer que vai marcar demais o fato da gente ter que praticamente se suicidar aqui. Isso aqui tem que dar certo, entende? Se a gente morrer aqui embaixo, por que as estações chegaram? Pois eles podem nos achar aqui ainda, sim. Eles sabem que a gente entrou por baixo da terra já. Isso eles já sabem. Você acha que isso é uma coisa de dominação do local? Ou você acha que vocês são perseguidos porque vocês, de fato, são de fora e tem outro tipo de entendimento, conhecimento, tecnologia? É isso que eles buscam, tentam eliminar? Ninguém nunca conversou com nenhum deles, mas os irmãos de cima, que nos dão todas as instruções, estão sempre olhando eles, inclusive dizendo que são tantos agora que eles já dominaram todas as nossas terras e não tem mais nada, nada que seja nosso. Acabou tudo que era nosso, tudo. E tudo que a gente conseguiu trazer para cá é tudo que a gente mais precisava trazer, porque se eles ficarem ricos agora, eles vão destruir tudo, agora. Então, com tudo que a gente escondeu deles, a gente vai poder garantir muitos anos ainda pro planeta. Mas que como aquele médico que veio para cá, que eles trouxeram, eles simplesmente precisam ser salvos deles mesmos. Então, é melhor a gente se salvar e deixar eles fazerem o que eles quiserem, porque a gente não tem força contra eles e precisamos de toda ajuda possível. Então, bom, pelo menos dessa vez eles nos abandonaram completamente e outras pessoas em outros lugares também vieram pra cá. Eles disseram que vão ajudar muito, então eu espero que ajude mesmo. Mas a gente trouxe todo o ouro, todas as pedras, tudo, tudo. Eles mandaram a gente esvaziar tudo. Porque eles não podem ter nada disso. Se eles tiverem isso aqui, daqui a pouco, segundo eles teriam destruído a terra inteira. Então, esses que vêm, vêm em busca de ouro, vêm em busca de alguma coisa, é isso? Parece que é só ouro e pedra, mas eles também querem a gente. Não entendi o que estava acontecendo, mas eles querem a gente para ser escrava. Escravo, não? E aí, a gente já viu mulheres vestidas como as mulheres deles. E é muito esquisito. Porque elas não estão trabalhando. Não sei o que elas fazem. Mas é que eles querem a gente para escravo deles. E parece que a gente não tem que fazer muita coisa quando é escravo deles. Mas os irmãos dizem que é o fim do mundo. E que infelizmente é o fim do nosso mundo, mas não é o fim do nosso povo. Por isso nós vamos morar aqui. E esses outros povos que vieram junto também, o mundo deles já acabou. Então, eles vão concentrar todo mundo aqui nas cidades subterrâneas. E juntos todo mundo a gente vai formar um. Vamos dizer um novo começo, né? Porque é muito triste ficar sem família. Se eu ficasse sem família, eu também gostaria de ir para algum lugar onde eu pudesse começar de novo. Então, vou contar de um até três e vamos seguir até o próximo fato novo. Vamos lá. Algo novo. Um, algum acontecimento novo. Dois, três. Como está agora? Mudou alguma coisa? Mudou. O que mudou? Agora que tem bastante gente, está tudo pronto. Está chegando um pessoal especial. Especial? São pessoas diferentes. Parece que depois que essas pessoas chegam, agora, elas são as últimas, e aí vai fechar a gente aqui dentro. Aí, por último, acabou e a gente nunca mais vai poder sair. Mas tá bom o lugar agora? Tá bom de viver? Tá, muito. Foi tão rápido, nossa. Ficou perfeito, ficou melhor do que antes. Agora toda a energia verde tá perfeita e dá pra plantar e tem rios, tem tudo. Agora vai ficar tudo certo. Só faltava chegar essas pessoas agora. Quem são essas pessoas? Vieram de onde? Disseram que vêm de outras tribos nossas, mas de lugares muito distantes, que só dá pra trazer se for de luz. É. Vieram com eles, com as das estrelas, porque elas também foram exiladas por algum motivo, mas elas são especiais e elas têm que sobreviver aqui. Então elas vieram pra cá. Parece que alguns deles são do Egito e outros do nome de um lugar que é esquisito, Zan, sei lá. Ou um pessoal de olho puxado. Tem vários. E tem uns de pele mais escura, uns com mais cabelo, uns mais branquinhos. Tem todo tipo de gente. Mas são pessoas muito selecionadas. Eles dizem que a gente já nasce pronto, mas em outros lugares só um outro fica pronto. Só por isso vem uns pouquinhos desses outros lugares pra cá. Tem muito ruivo aqui. Veio muito ruivo aqui. E eles são bem brutos, bem fortes. Eles trabalham muito. Nossa, eles trabalham como bois, assim. E eles acham que mesmo que a gente seja atacado, a gente poderia se defender com eles. Porque um dia todas as nossas raças vão estar misturadas e aí a gente vai ter a força desses ruivos. Como a inteligência de cabelo preto, e assim vai. Então, se a gente ficar junto aqui, não vai ter assassino nenhum que possa entrar. Não vai ter como eles pegarem de volta as nossas coisas. Você falou da inteligência dos cabelos pretos. Quem são eles? Eles são morenos, de cabelo preto, normalmente carecas, mas eles põem peruca ou têm o cabelo preto quando ele cresce, né? Eles são de um país muito grande e falam de coisas maravilhosas que eles fazem em cima da terra como nós. Só que houve uma invasão de um outro povo, a guerra ficou muito feia e começaram a matar todo mundo lá também. E aí não teve jeito e eles foram todos exilados para uma terra muito distante. E agora eles resolveram juntar todo mundo aqui nas subterrâneas, que eles chegaram à conclusão, acho que nas subterrâneas aqui das Américas é melhor para todo mundo ficar mais seguro. Então vieram essas pessoas todas, mas segundo eles, que eles moram no continente gêmeo. Então eles devem ser todos do Egito, provavelmente não de outros países. Mas bom, o Egito como é conhecido hoje não é o mesmo Egito, né? Então, não sei. Mas deve ser Egito mesmo. Eles todos são médicos, todos. E eles entendem tudo do corpo. E eles entendem, inclusive, para tratar dos irmãos das estrelas que moram aqui. Porque eles são muito frágeis. E não podem encostar neles, por exemplo, né? Eles não podem ser tocados por vários tipos de objetos que nós temos. Então, só eles conseguem ir para outra cidade, tratar deles, ver se está tudo bem. E tratam da gente também. Nesse local que você diz, né, onde vocês estão, é como se estivesse aí, então, pessoas que foram selecionadas, que vieram de algum lugar, que sofreu algum tipo de mudança, transformação, e alguns morreram e outros foram trazidos para aí. É, mas aqui é o fim. Aqui vai ser o último lugar onde tem algum tipo de protegido. Todo mundo que teve que ser protegido estava esperando em outros lugares até que se decidisse qual ia ser o local onde a gente ia morar definitivamente. Tá, não é o fim. É o fim da. Quer dizer, é o lugar. É o fim de ficar procurando um lugar, entendeu? Uhum. É finalmente ter encontrado o lugar onde a gente vai poder ficar. Parece que daqui a alguns anos eles acham que daqui a alguns anos vai estar mais limpo, nós vamos poder voltar para algumas das cidades que a gente acabou abandonando. Porque as outras cidades todas tinham entradas abertas para a terra. Então os assassinos podiam entrar a qualquer hora, né? Mas eu acho que com o tempo nós vamos conseguir reforçar essas saídas e poder utilizar as outras cidades e expandir de novo. Enquanto isso, nós vamos ter que ficar sem ter grandes filhos, sem expandir muito, vamos ter que controlar aqui a nossa situação do jeito que está aqui agora. Entendi. E você tem notícias, sabe se esses assassinos Eles foram de alguma maneira eliminados? Aconteceu alguma coisa? Por era eles estão tão longe, segundo os irmãos, eles só estão muito longe. Mas eles estão todos aí e infelizmente parece que o mundo vai ser deles por um tempo. Mas não importa, porque não é mais o nosso mundo mesmo. Então, eles que ficam assim, faz o que eles quiserem. A gente pegou tudo que realmente importava e trouxe conosco, né? Então, é assim que vai ser. Infelizmente, os irmãos não conseguiram fazer o que eles imaginavam. Ou eles fizeram, mas, sei lá. Existem algumas histórias de que eles estariam mentindo e eles quiseram dar a nossa terra para os outros. Eu não sei. Eu prefiro não fazer perguntas. Como os assassinos, eles dominaram a superfície da Terra, não? Sim. Eles tomaram tudo. A gente subiu algumas vezes em lugares afastados para poder chegar até eles a pé e ver, né, se estava tudo bem, se eles tinham um acampamento, ou se eles tinham embarcações, o que tinha nos rios, né, nas planícies, e eles tinham feito cidades inteiras. E ninguém conseguiu nem acreditar no que via. Porque eles constroem coisas enormes, escuras, e eles derrubam tudo que tem em volta, assim, e fazem com pedra bonitinho, assim, parece tudo muito bonito, tudo muito, muito diferente. E isso quer dizer que eles estão colocando a casa deles aqui. E se eles colocaram a casa deles aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer nada, eu podia fugir. Sabe ou alguma informação da onde eles vieram? Parece que eles vieram de uma terra que fica perto da terra dos outros que estão aqui, né? Eles ficam ali no meio da terra dos brancos, mais ou menos, porque os povos são escuros quando estão mais perto do mar, né? Quando estão chegando para dentro da terra, vão ficando brancos. Esses todos parecem que são brancos, mas esses brancos sabem o caminho do mar, vieram pelo caminho do mar, enquanto que todo mundo estava mais ocupado em falar pelas estrelas, eles estavam mais ocupados em andar pelo mar por aí afora e chegaram até aqui. Mas a ideia deles é essa, né? Se eles constroem tantas coisas grandiosas e tudo mais, eles não são nativos da terra, eles também devem... São da terra. Não vem de, então, mas eles recebem ajuda de outros... Não sabemos, a gente é mantido sem contato com eles, a gente não pode nem vê-los, porque a gente encontrou algumas pessoas que estavam doentes antes de morrer, e os irmãos falaram pra gente correr, pra gente não ficar ali perto, não encostar naquelas perebas, naqueles corpos horrorosos, mas eram os nossos doentes ali, era o nosso povo. E eles falaram que eles trazem doenças que são coisas que a gente nunca viu na vida. Que a gente vai tossir sangue, que a gente vai pôr comida pra fora, que a gente vai fazer cocô o dia inteiro, que a gente vai perder peso mesmo comendo, que a gente vai ficar andando mesmo que esteja cansado. E coisas horríveis, então a gente não chega nem perto deles. Quer dizer que mesmo sendo seus, você tem que olhar e deixar pra trás. Tem, porque diz que no gesto deles vai voar aquela maldição de volta na gente. Na comida que eles comem a gente não pode tocar, da água que eles bebem a gente não pode beber. E até a terra que eles pisam é muito perigosa. Então a gente foi sendo salvo assim, a gente simplesmente acredita, a gente não tem motivo nenhum para acreditar neles, a gente sabe que eles não podem mentir, porque a gente é família, mas... É muito assustador, não parece ser verdade, mas quando a gente viu as coisas, a gente acreditou. Quando a gente viu tudo que eles fizeram, não teve como discutir. A gente pediu perdão por não ter acreditado, porque eles realmente tomaram tudo que era nosso. Então agora você disse que pediu perdão, você compreendeu que aquele momento que você se revoltou foi impróprio. Sim, mas eu não me arrependo. Porque eu acho que eu merecia saber por que eu estou fazendo essas coisas. Eu não gosto de receber ordens quando a gente pode conversar. E eles não queriam mais conversar, eles só mandavam. E eu tinha que obedecer sem saber o que, que era. E eu sei que eu poderia, numa decisão errada deles, de repente tomar uma certa. Eles acham que eles são tão inteligentes que eles não podem tomar uma decisão errada. Então, por isso eles podem mandar e a gente só tem que obedecer. Bom, eu com isso eu não quis concordar. E eu realmente fiquei muito brava. Eu pedi perdão por não ter acreditado no poder dos assassinos. Por achar que os assassinos não são tudo isso. Mas eles são. Mas não me arrependo de ter simplesmente pedido o respeito deles, de perguntar o que está acontecendo. Porque eles falam com os sacerdotes e falam com os mais velhos de uma forma diferente, mas os mais velhos não saem lá fora para ver onde eles estão, onde eles deixam de estar. Os mais velhos não plantam, os mais velhos não trabalham. Eles podem muito bem ficar sentados o dia inteiro enchendo a barriga, conversando com os irmãos. Eu não posso. Os outros também não. Então a gente tem direito de ter outra conversa, de saber um pouco melhor o que nós estamos fazendo. A gente quer o bem de todo mundo. Se a gente pensar junto, não é melhor? Mas, pelo menos nessa época, eles não queriam muita discussão. Depois eles começaram a conversar melhor com a gente, e aí não precisou de perdão nem nada. Eles simplesmente entenderam que, para algumas coisas, a gente tem ótimas ideias também. Porque eles têm máquinas, mantas, pauzinhos e várias coisas mágicas, maravilhosas, a gente não tem. Só que a gente se vira muito bem quando eles vão embora, né? Então, a gente só pediu um pouco de respeito. Os irmãos deles que têm corpo físico e precisam da gente, a gente nunca negou ajuda. Nunca. De maneira nenhuma. Só que eles não sabem como ajudar perfeitamente. Porque eles não têm corpo físico, os irmãos deles têm. E aí, como é que faz? Aí, como é que faz? Aí tem que chamar o homem lá do Egito pra vir aqui, pra fazer não sei o quê, não sei o que lá. Pô, custa falar com a gente com mais respeito? Porque os irmãos diretos deles dependem da gente. E a gente não tá fazendo isso de mau gosto, não. Muito pelo contrário. Eles são como bebês pra nós. Que a gente se preocupa, que a gente quer cuidar o melhor possível, que é muito precioso para todo mundo, sabe? A gente sabe que esses são os últimos e que quando eles se forem não vai ter mais deles entre nós. Entendi. Então é uma preciosidade, né? É. Os outros irmãos dizem que nós vamos nos tornar com eles. Mas não importa muito me tornar como eles, eu gostaria de tê-los eles. Que são como pais e professores para nós. A gente não queria perder eles, individualmente, cada um deles. Apesar de que alguns já morreram, né? E esses que morreram, eles parece que vão voltar, mas agora eles serão das estrelas, né? Então não vai ter como a gente ter o mesmo relacionamento que tinha antes. Então a gente fica meio assim de... Aí não terá mais o corpo humano, né? Você disse. Eles têm um corpo muito leve. Uhum. Eles parecem, sei lá, eles parecem, não sei explicar, eles parecem como se eles fossem, assim, gosma de lagarto, de bicho, porque eles são muito leves e muito molinhos. E conforme eles vão ficando velhos, eles vão ficando bem devagar, difícil para eles fazerem as coisas. Tem que fazer toda uma proteção neles para não pingar nada neles, não voar bicho neles, porque senão eles ficam enormes, eles incham, fica vermelho, fica estourando veia, é um negócio assim de muito cuidado que a gente tem que ter com eles, né? 24 horas tem que ter pelo menos 3 pessoas no cada um. Então por isso é o último corpo deles, porque eles estão ficando de luz. O último corpo é super, super sensível. Esse é o último deles. E talvez na próxima vida alguns de nós já possam vir com esse. Mas é difícil. Difícil a gente saber. Não importa muito isso agora. O que importava era saber que os nossos amigos estão chegando no fim da vida deles, assim. E eles criaram os nossos avós, criaram os nossos pais, nos criaram, vão criar nossos filhos ainda, sabe? A gente não queria saber que eles vão morrer. Então, vamos caminhar um pouquinho à frente, no 3. Caminhar para algo novo, algum acontecimento novo, quem sabe novo, 2, 3, como está agora? Isso é alguma coisa? Nenhum deles desencarnou ainda. Tá tudo bem. Chegou todo mundo. E todo mundo tá aqui preso. Existe um plano agora que vai ser feito para a próxima cidade onde a gente vai tentar estabelecer, né, um pouco do nosso espaço. Mas eu vou desencarnar logo. Aí eu não vou acompanhar mais. Por que você acha isso? Porque eu vou. Normal. Eu já cheguei num bom ponto de idade já. Meu corpo já deu o que tinha que dar. E a saúde? Sente alguma dor, alguma coisa ou não? Não. Eu só já sei que tá na minha hora. Porque aqui ninguém fica doente nem nada. A gente só combina quanto você vai viver nessa vida, se não sei qual. Então sei lá. Terminou, namoro. Normal. E você tá chegando no final da sua missão aí. A minha missão é essa. Ter certeza que todo mundo vai conseguir, junto, liderar as outras pessoas. Eu conseguia conversar com as pessoas e era bom ter sempre alguém que ia calma, né? Quando as outras entram em pânico, quando elas querem brigar. Então eu fiquei até o momento em que as pessoas começaram a se entender melhor. Não precisavam mais de alguém mediando, né, os assuntos. Então agora eu sei que em pouco tempo eu devo estar indo. Tô só resolvendo umas últimas coisas aí, mas já, graças a Deus, acabou tudo, sabe? Essa loucura e a mudança tá completa. Falando em Deus, vocês acreditam em alguma força maior, em alguma coisa maior que governa tudo isso? Como é que é a crença? Tem um Deus maior deles, que é ele que controla todas as luzes, né? E ele não dá pra gente ver. Ele não dá. Ele fica num lugar mais distante, da onde ele controla todos os outros seres que são os nossos irmãos, que vêm pra Terra. E esse daí, ele controla todo mundo, porque ele não pode abandonar nunca todos nós, né? Porque todos nós somos filhos realmente na verdade dele. Todos. E ele fica próximo de Vênus, de Mercúrio, depende, porque eles têm outros povos que eles controlam, né? Então ele fica mais pra Vênus, por aí, etc. Vem pra cá poucas vezes, mas os irmãos sempre ficam todos malucos quando ele vem. E morre a polícia, todo mundo faz os rituais, as meditações, a gente reza, a gente canta, a gente sente a energia dele, é maravilhoso. A gente tem um Deus mesmo, a gente tem um que é o Pai de todos nós. E a gente sabe que é, a gente sente, é maravilhoso. Quando ele chega perto da Terra, a gente sabe que ele tá tão longe ainda, mas nossa, a gente sabe que ele tá próximo, é incrível. Só que ele não gosta que a gente chame ele de Deus. E essa civilização onde você está, essa é a base futura do início da civilização do planeta Terra? Como é que é? Não. Civilização do planeta Terra aparentemente vai ser esse povo que ficou aqui na parte de cima. Ah, então eles ficaram na parte de cima. E vocês estão como se... Estamos seguros aqui. Como se fosse uma outra... subterrânea, uma outra dimensão. Não, não é outra dimensão, nós somos físicos ainda. Eu não sei se a gente tão cedo vira outra coisa. Por hora somos físicos. Tanto que é por isso que a gente não pode sair, não é nada, porque os nossos corpos físicos são visíveis, né? Uhum. Eles vão nos escravizar, etc. Tá passando por algum processo de modificação. Nós vamos passar. O problema é... existiam riquezas e outras coisas do planeta que precisam ser salvas. Sabedoria, várias informações maravilhosas de todos os povos do mundo estavam guardadas em artefatos. Esse povo todo aí em cima queria pegar essas coisas e, pelo que eu entendi, eles destroem eles. Destroem e transformam em outros objetos e artefatos para eles. E sem respeitar nem um pouco das informações que a gente salvou lá dentro, porque eles não sabem o que é isso. Então todos os crânios de cristal, vários cetros e coroas, livros, amuletos, um monte de coisa veio parar aqui, inclusive muitas múmias. E tá tudo aqui, porque, imagina, eu vou deixar na mão desses malucos que vão derreter, vão quebrar, vão dividir entre eles, eu sei lá o que eles vão fazer. Não, a gente salvou tudo aqui. E tem algum outro tipo de energia especial que movimenta as coisas ou que faz alguma coisa acontecer mais facilmente em termos de tecnologia? Alguma energia pura, alguma coisa assim? Bom, aqui a gente tem energia pura, mais pura da Terra, né? Que é a energia verde, e com ela que a gente tem o sol e uma série de coisas. O sol irradiava pra gente uma série de ondas muito importantes para crescimento, desenvolvimento, pensamento, etc. E o sol também ativa a produção de várias coisas no corpo, né? Aqui a gente tem outra energia que faz isso por nós, que é uma luz verde. Mas essa luz vem da onde? Ou existe algum tipo de mecanismo, tecnologia, alguma coisa? Mais ou menos, é uma energia mentalizada que se materializa. Então ela se torna como um ectoplasma aqui para nós. Mas quem mentaliza, vocês ou eles? Juntos, todos nós mentalizamos e ela acontece. Se tiver uma única pessoa que mora aqui embaixo que não mentaliza essa energia, ela não existe. Porque ela só existe para nos dar vida. Entendi. Então não tem como. Se todo mundo estiver no mesmo padrão, todo mundo é capaz de morrer sem isso aqui. Porque não dá. Tem que todo mundo estar no mesmo padrão vibracional. Por isso a importância de pessoas serem tão bem selecionadas, adaptadas, treinadas para depois a gente ter essa energia aqui. Antes essa energia era trazida pelos irmãos das estrelas, agora quem toma conta aqui somos nós. Não precisamos mais da tecnologia. Tá, e você disse que está chegando mais ou menos a sua hora, e você não vai passar por esse processo, então, de transmutação do corpo físico, você vai desencarnar? Eu vou desencarnar desse corpo, mas eu acho que eu ainda vou ter outro corpo humano agora aqui, porque nós estamos tendo várias hibridizações e coisas malucas aqui que o pessoal conversa que eu não sei o que é. Mas todos os povos que vieram parar aqui, todos eles casam e têm outros filhos diferentes. E a gente tem que manter essa miscigenação aqui por um bom tempo, até a gente ter um povo homogêneo, né? Então acho que eu ainda vou ficar aqui um bom tempo nessa comunidade, nós vamos refinar um pouco melhor o ser humano que vai existir aqui dentro, para depois, se for o caso, ele evoluir espiritualmente e não precisar mais do corpo físico. Então vamos lá. Vou contar de 1 até 5 e vamos ir caminhar diretamente para o momento do seu desencarne aí nessa vida. Vamos lá. 1, 2, 3, indo para o momento do desencarne. 5. Onde você está agora? Como está? Eu tô vendo várias pessoas levando meu corpo. Você viu o corpo? Vejo. Sou eu mesmo. Quando você olha pro teu corpo, que reflexão que você faz? Como assim? O que eu aprendi? De missão cumprida, coisas assim? Não, missão cumprida eu não diria. Missão cumprida só quando sai da Terra, né? Mas acho satisfatória essa vida. Sair da Terra. Você fala em sair da Terra. Quer dizer, você disse que vai voltar ainda em corpo purificado. E depois você fala que é missão cumprida só quando você sair da Terra. Quando você sair da Terra, você vai pra onde? Vou como? Quando você sair da Terra, você vai ir pra onde? Não sei. Eu sei que a gente vai de planeta em planeta, né? Que foi o que me disseram. Se eu tô na Terra, acho que se eu for descansar, eu digo que eu saio da Terra. É uma sensação de volta pra casa? Sair da Terra? Não. A Terra me acolheu muito bem. Eu me sinto apaixonada constantemente pela Terra. Sempre, o tempo todo. Eu respiro esse lugar, essas pessoas, tudo que existe aqui me deixa maravilhada, como se eu vivesse num sonho o tempo todo. Eu gosto tanto daqui, não quero andar aqui nunca. E principalmente eu não quero que nada de ruim aconteça aqui. Eu não posso imaginar que de repente um povo expulsou outro, sabe? Isso me dói muito. Eu queria que todo mundo pudesse ter um pouco mais de respeito pelas coisas daqui, porque eles fugiram com as coisas mais bonitas que os povos das estrelas puderam trazer. E eles tiveram que fugir como ratos por debaixo da terra com todas aquelas coisas. Isso é revoltante pra eles e dói muito neles e dói em mim, porque tô vendo uma mudança de planos enorme que ninguém esperava. É difícil a gente manter a cabeça em um lugar numa hora dessa. Agora que você desencarnou, você foi pra onde? Você tá onde? Eu tô aqui, no mesmo lugar. Mesmo lugar? Mesmo lugar da cidade, da cidade aqui embaixo do... Embaixo do vale, porque aqui é muito seguro. E como a gente conseguiu construir do lado a cidade dos Irmãos das Estrelas, e eles conseguem ainda ter um contato muito, muito forte, muito próximo, né, com as estrelas deles. Então aqui a quarta dimensão e a terceira são bem próximas, assim, é bem tranquilo. O pessoal que consegue fazer vários contatos, não precisa utilizar nenhum tipo de chá, fumar nada para falar com espírito desencarnado nem nada. Eu vou continuar aqui ainda dando muitas orientações para esse povo até o momento de poder reencarnar. Por hora eu tenho que aprender a fazer o trabalho aqui junto com os nossos irmãos desencarnados, que são geralmente das mesmas famílias, né? E a gente vem aqui para iniciar os jovens, a gente vem ajudar nas partes das mulheres, ajudar os outros a desencarnar, e eu tenho que aprender isso tudo também. Agora começa uma nova fase pra mim. E depois você vai renascer aí mesmo, não? Aqui mesmo. Parece que eu não vou sair aqui tão cedo. Aqui é muito bom. Aqui é seguro. Aqui a gente é livre. Tudo bem, estamos presos embaixo da terra, né? Estamos numa cidade que não tem sol. Mas nós temos os pássaros, os peixes, os animais. E todo mundo é conectado entre si, sabe? E não tem como você querer sair do útero da sua mãe. É mais ou menos isso que nós estamos aqui. Então vou contar de 1 até 5, vamos para o momento do seu nascimento aí. 1, caminhando para o momento do nascimento. 2, 3, nascendo. 4, 5. Onde você está agora? Como está? Bom, eu vejo uma moça, né? Foi tudo bem? Sim, tudo bem. O pai, eu não sei onde está, mas não está aqui no momento do nascimento da criança. Parece que está todo mundo preocupado, assim. Com a criança? Não com a criança, mas com... Parece que aqui é outra cidade, é uma cidade meio nova. O pessoal tá meio... Então você nasceu numa outra cidade. É, então o pessoal tem medo aqui de não estar muito seguro no portão, porque existe um disfarce espiritual, além de todos os perigos físicos para chegar nas cidades subterrâneas. Existe todo um disfarce espiritual. As pessoas têm muito medo de quebrar isso, porque quando nasce uma criança, a mãe fica muito sensível, né? Então, ela vai ser uma quebrada corrente na hora do parto, não tem como. Então, o pessoal fica fazendo uma força aqui com ela para que toda essa consciência espiritual se mantenha e não se perca no contato que todo mundo tem um com o outro. Porque todas as cidades agora já estão interligadas. Agora todo mundo das quatro cidades já vibram juntos. Né? Então, toda vez que uma mulher vai parir, todo mundo tem que ficar em cima, porque já somos uma comunidade grande, né? Para não baixar o padrão vibracional. Não, é só que é muito difícil a mulher fazer um parto sem baixar o padrão dela, claro. Todo mundo entende isso. Você diz pela dor ou pelo apego da criança? É, normalmente pelos dois, porque para as mulheres é muito complicado, que a alma está dentro da alma dela, ela sente fisicamente além de espiritualmente, né? No momento que aquele corpo não sai do dela, a sensação é muito forte de desligamento. É muito difícil para ela. Não... E mesmo as outras pessoas, em vez de elas sentirem isso e confortarem a mulher, elas sentem isso e ficam surpresas. Muitos homens não entendem assim, essa coisa da separação da concepção, causa a mesma tristeza neles. E olha que eles nem vão parir um filho, né? Então, precisa ter bastante aula nas escolas, realmente, desde criança, para entender todas essas coisas e manter toda essa conexão. Aí, claro, todas as crianças chegam a um com essa sensação esquisita de separação. Ninguém nasce feliz, todo mundo nasce com medo, né? Querendo voltar para dentro da mãe. Sim, não nasce criança com defeito, não nasce nada que não seja perfeito aqui, porque tudo é colocado dentro do padrão vibracional, né? Se a mulher não pode ter filhos porque o corpo físico dela não é legal, ela não tem. Simples assim, ela não tem. Ela mentaliza que ela não vai engravidar nunca quando pratica sexo. Pronto. E você é menino ou menina? Agora eu sou menino. Resolvi trocar. Ok. Agora eu vou contar de 1 até 10 e vamos caminhar 10 anos à frente. Você vai estar com 10 anos. 1, 2, onde você está agora? Vou carregando um balde de água. Eu vou ajudar o pessoal lá na porta. E tem família? Pai, mãe? A minha mãe está trabalhando lá na porta. Meu pai ficou em casa porque teve umas casas que precisaram de um reforço. Meu pai ficou para trás, lá em casa mesmo. Mas eu venho com a minha mãe aqui para reforçar a porta. A gente está fazendo um rio, então eu estou levando água energizada para dentro do rio. Nós vamos fazer um monte de coisas aqui, mas eu não posso fazer muito porque eu sou criança, né? Então, não tenho força. Você tem mais irmãos? Não, sou só eu. Você é costume, é usual aí chamar por algum nome, alguma coisa assim? Você tem um nome? Sim. Não, não. Sim. Cui. Como? Cui. Cui. Cui. Entendi. E você gosta de onde você vive aí? Gosto. Gosto. Agora tem bastante criança aqui. Minha mãe disse que antes não tinha criança, quase. Mas agora tem bastante criança e não é bom estar aqui. A gente consegue ter bastante gente dando aula agora para as crianças e dá para brincar bastante também. Essas aulas, vocês aprendem o quê? Inicialmente a gente aprende a trabalhar com as mentalizações. Então a gente aprende a imaginar as coisas certas, sem imaginar besteira no meio. E aí a gente vai fazer aula disso até a gente poder aprender a fazer outras mentalizações e aí conseguir se conectar com as pessoas adultas. Porque se a gente tentar conectar agora, eles dizem que os adultos vão ficar muito bravos. Então a gente só fica treinando de imaginar as coisas e depois a gente treina de imaginar dos amiguinhos e a gente imagina junto todo mundo que está na escola. Ah, entendi. Vocês mentalizam e criam alguma coisa a partir disso. A gente, por exemplo, ontem tinha que imaginar um gato. Daí eu fiquei imaginando o gato, mas no meio do gato aparecia o que eu tava comendo, aparecia o dia que eu brinquei com meu amigo Choi, apareceu. Eu não pensava no gato. Então meu professor me forçava a pôr o gato na minha cabeça de qualquer jeito para eu pensar no gato. Até que eu consegui pensar no gato perfeitamente. E eu vi até o gato por dentro. Então, aí ele falou que é assim que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar imaginando outras coisas, tenho que imaginar só o gato. Se ele mandou um gato, é um gato. Você também desenvolve a capacidade de entender o que o outro está pensando, coisas assim? Sim. Com o tempo, a gente vai imaginando o que o outro está pensando. Aí eu imagino o que você está pensando, você imagina o que eu estou pensando. E depois a gente puxa de volta o pensamento para si. É assim que a gente consegue aprender a começar a trocar. Entendi. Mas vai demorar para poder conectar, porque conexão é outra coisa, né? Telepatia ainda vai. Mas conexão pode bagunçar outra pessoa, né? Não pode simplesmente sair conectando com todo mundo, eles dizem que é muito perigoso. Tem alguma coisa nesse momento que você vive aí, que você queira me dizer, que você observa nessa tua vida, nesse momento aí? Não. Aqui tudo tranquilo, pelo menos até agora. Minha vida foi tranquila. E acho que vai continuar, porque o plano é muito longo, sabe? Que plano? Das cidades. Que tem que ir retomando as cidades, melhorando as caminhas, melhorando os esconderijos, disfarçando melhor a parte externa. Então, parece que o plano está andando certinho. Quando você sabe que está dando tudo certo, você não duvida, né, que vai terminar o plano. Só que o plano é muito longo. Ok. Entendi. Vamos caminhar 10 anos à frente. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Na contagem de 1 até 10, vamos estar caminhando 10 anos à frente. Onde você está agora? Mudou alguma coisa? Tá tudo calmo. E acho que eu vou poder trabalhar menos agora. Vou trabalhar um pouco menos. Porque a gente já está agora no ponto que eu estou, está muito longe das cidades onde tem alguns irmãos das estrelas que ainda estão vivos. Então não precisa mais tanto trabalho. A gente se vira melhor, né? Entendi. Quer dizer que ainda os irmãos das estrelas ainda existem. Alguns estão tão bem, estão muito bem. Mas alguns já estão mal, assim, estão começando a ficar mais do lado que aqui, sabe? Porque eles saem do corpo deles muito. Só que tem alguns que quase nunca voltam. Então, está preocupado que daqui a pouco não volta mesmo, né? E bom, alguns já desencarnaram já. Eles já são apenas conselheiros pra gente, como todos os outros de nós, quando desencarna, né? E bom, depois disso a gente reencarna, mas eles voltam pra cima. Mas eles também ficam no nosso plano de espíritos também. Eles também dão uma ajuda, entendem como funciona lá. E todas as pessoas têm um contato bem grande com as transformações. Como você é fisicamente? Bom, eu pareço mais com meu pai. Então, eu tenho mais ou menos a altura de qualquer outro Felício, né? Cabelo vermelho, barba vermelha, tudo mais pro ruivo, só que eu já fiquei com a pele um pouco mais morena. Porque a minha mãe seria entre africano, egípcio, árabe, então tá misturando, saiu muito, muito simples, né? Mas você acredita, não sei, com a compreensão que você tem agora, você acredita que um dia você vai reencarnar na superfície da Terra? Não. Não? Não dá. Por quê? Porque ele acha que é maluco. A gente só veio pra cá, todo mundo, pra se salvar deles. Aqui, todo mundo que tá aqui, o planeta Terra é nosso, não é deles. É nosso. Aqui, eles não têm nada de humano, mas não somos nós. A vida lá em cima, eles vão chegar no momento que, quando eles tiverem o comando de tudo, eles vão parar a matança. Ou vão escravizar. E você não pensa em ajudar a humanidade da superfície? Olha, eu acho muito estranho se lá tiver humanidade. Se lá tiver humanidade, é claro que nós vamos querer ajudar, porque todos nós que estamos aqui fomos resgatados. E hoje, vivendo todos misturados, contando histórias dos seus povos, das suas culturas, de como eram as suas vidas em cima, a gente não consegue imaginar que tudo que a gente ama lá em cima não existe mais, e que quem está lá em cima agora cospe no chão onde ele mesmo nasceu. A gente não consegue entender isso, porque eu, que nunca fui chinês, eu ouço as histórias dos homens da China, eu fico maravilhado com tudo que eles têm. Então, sabe, eu não imagino que lá em cima tem um humano. Se lá tiver algum humano, nós salvaremos da mesma forma que salvamos todo mundo que está aqui. Mas eu não imagino que tenha motivo nenhum para subir. Nenhum, porque deu tanto trabalho construir o que nós temos aqui embaixo para você trazer um maluco desses aqui. Não dá. E não serve aqui pra nada, ele só ia desequilibrar toda a nossa energia, tudo que a gente construiu, né, mãe? Então, a gente também subia suicídio. Como você tá falando com uma humana, agora vamos tentar direcionar o tempo linear, o tempo da Terra. O que você está dizendo é o que aconteceu remotamente, no início, no princípio da civilização, ou o que você está me relatando é a Terra do futuro, quer dizer, é o que vem pela frente. Isso tudo que aconteceu, aconteceu há muito pouco tempo atrás. Nós, entre nós aqui, estamos muito traumatizados ainda, com toda essa loucura, porque a maioria dos seres humanos de cima, que se chamam seres humanos, vamos dizer assim, foram mandados aqui para baixo, porque meio que acabou a tolerância, sabe? E então hoje, que tudo é mais claro e explicado, a gente sabe, essa foi a invasão das Américas. Só que os povos que existiam aqui eram todos descendentes dos povos mais preciosos que existiram na Terra, que foram colocados aqui com muito amor. Só que, por algum motivo, esse povo controlado por ninguém, apenas por seus próprios espíritos caídos, obsessores que nunca se organizaram para tratar bem dessas pessoas, tratar da evolução delas, essas pessoas puderam evoluir e chegar ao ponto que elas vieram para cá, para as Américas, foram para a África, foram para tudo quanto é canto, e começaram a destruir tudo e tornar a sociedade o que existe hoje em dia no seu tempo. Só que até mais ou menos 1400, 1500, ainda existia muita coisa boa na Terra, escondida, lógico, escondida, guardada. Quando os espanhóis chegaram, quando os portugueses chegaram, quando os holandeses chegaram, os ingleses chegaram, todos esses povos tiveram que ser protegidos a todo custo. Tá, e vivemos nessa superfície da Terra hoje, sob comando, mas não existe essa matança como é... Como existe, existe. Ela só está disfarçada de outra coisa. É tudo igual. É tudo igual. As pessoas começam a matar umas às outras quando começam a desconfiar, a mentir, falar mal pelas costas. Eu não tenho nada disso aqui. Para que eu subiria para ter que viver uma coisa dessas? Eu sei que o que a gente consegue às vezes captar do mundo externo é sempre coisas de tão baixa vibração que é impossível para nós. Não dá. É uma coisa que a gente tem pena, mas tem que entender que é sobrevivência, né? Porque nós somos iguais. Por que a gente não é tão baixa vibração? Se todo mundo tá igual. É mais fácil os outros subirem do que a gente descer, né? Eu sei que existem muitos povos que poderiam estar aqui embaixo agora, mas eles ficaram tanto tempo aí em cima que é melhor não arriscar. Muitos povos aborígenes, muitos povos... não na África, praticamente não tem ninguém que possa descer. Mas algumas tribos das Américas desceram. Desceram 1700, 1800, desceram. Eles vibravam parecido, é só abrir um buraquinho, entrou todo mundo, pronto. Inclusive tem algumas pessoas normais das sociedades de vocês, né? Mas muito pouco. Não dá nem pra dizer, representa, né, porcentagem, não. Não tem. Mas existe também Irmão das Estrelas funcionando. Sim, sim. Quando eles quiserem, eles trazem a gente aqui embaixo, não tem problema. É só que ela vem desencarnada. Não, ela não é trazida com o corpo físico dela. Ela é contatada, você pode viver melhor em outro lugar, terminar de aprender em outro lugar, você quer? Quero, então vem. Aí ela já encarna aqui. Mas para isso tem que realmente fazer um trabalho muito bom. A gente não tem, assim, uma adaptação, a gente não tem, assim, né? Em sala de espera. Quem entra aqui já tem que entrar porque tá pronto. Não tem a transição, né? Não tem transição aqui. Infelizmente, nós estamos tão perto da matéria, né? Não tem como, assim. É um baque. É um baque, inclusive. Quando um desses vem, praticamente desnorteia todas as pessoas que moram aqui, estão conectadas, todas, porque é um baque, né? É como se estivesse caindo um meteoro na Terra de novo. Vocês têm conhecimento de como vai ficar ou qual é o futuro dessa dimensão linear da Terra? Como assim? Se essa Terra, como é que ela vai ficar? Como ela vai se comportar daqui pra frente? A humanidade melhora, piora? Como é que fica? O planeta evolui, ele estaciona, ele é destruído. O que acontece com a Terra? Da superfície? Olha, que a gente saiba, os planetas são mantidos. Os povos, as espécies, os seres que podem prejudicar o planeta, essas meio que se danem, assim. Asa se virar, alguma coisa vai acontecer. Agora, um planeta, um organismo, porque a pessoa fala que tem organismo, eu não tenho organismo, o único organismo que existe é a Terra. O resto é tudo um monte de doençazinha, bichinho andando em cima. O único organismo que existe é a Terra. Então, assim, o organismo é preservado, acabou. Você pode até alterar, né? Fazer mudanças de atmosfera, de terra, de composição. Os irmãos das estrelas contam coisas absolutas, assim, sobre como fazer um planeta gasoso se tornar um planeta sólido. Mas matar não dá. Não é possível, não existe isso. Você está vivendo aí, tem toda essa consciência e tal. Mas agora vamos voltar para o tempo linear da Terra, da superfície. Uhum. Você teve várias encarnações, mas agora você está relembrando e você está vivendo na superfície da Terra. Eu queria que a compreensão que você tem aí, saber por que você veio para a superfície, por que reencarnou na superfície e por que você tem tanto medo. Olha, como está chegando um momento muito importante agora para todos os planos de todas as pessoas que existem aqui, o humano, não humano, está para vir, está para voltar, não importa, todo mundo tem algum papel a ser desempenhado. Então, algumas pessoas têm que estar na superfície para tomar o baque, literalmente tomar o baque. É um baque energético muito forte, muita gente vai surtar, como muita gente já está surtada, só que algumas pessoas vieram para tentar equilibrar essa energia, para mentalizar coisas boas, para servir de exemplo, para fazer o que pode, né? Que dá para fazer. Porque, como eu disse, os seres humanos são os que estão embaixo da Terra, os que estão em cima não são. Então, para que os humanos de verdade possam nascer em cima dessas pessoas que andam pela Terra, os humanos de verdade têm que descer e vibrar melhor com elas. Tem que estender um pouco a mão para ajudar a vibrar, porque a hora que vier o baque, sinceramente, ninguém sabe quem aguenta e quem não aguenta. Então, é para equilibrar mesmo a energia do planeta, que muitas pessoas subiram. E são bem preparados, né? Mais ou menos. É uma preparação, claro, mas nem tudo está saindo como planejado, né? Por quê? Então, assim, na hora da correria, quando eles gritam lá, quem tá pronto? Quem tá pronto sobe, né? Como eu sempre fui um espírito maluco, então, logicamente, eu fui um dos primeiros a falar, não, deixa eu subir, pelo amor de Deus, tô com tédio aqui embaixo. Mas e o medo? Ah, o medo. O medo é uma forma muito boa de atrapalhar, né? Muitas pessoas vão ter que passar por esse medo porque existem várias energias aí tentando impedir mudar o plano. Sinceramente, não sei quem está mais mudando o plano, mas quem está só impedindo o plano, sabe? O plano A ou o plano B, sabe? Plano B é para parar lá ou plano B é para... Entendeu? Ninguém entendeu direito. Eu sei que eu acho que eu tenho que sofrer muitas interferências mesmo, porque eu vou incomodar muito, vou sim. Se me deixar solto aqui, eu salvo muito sozinho. Isso que eu ia te perguntar. Você sente que sofre algum tipo de perseguição aqui, então? Muito. Mas não sei por quê. E, sei lá, do corpo físico. Claro que o corpo físico sofre muito mais do que eu em consciência, né? Eu em consciência já nem penso mais se eu sou homem ou mulher, sabe? Eu já não tenho mais essas ligações todas. A única coisa que eu tenho certeza absoluta É do meu amor absoluto por esse planeta e por todas as criaturas que moram aqui. Tanto que o corpo físico manifesta horrores tudo isso. Todos nós que subimos, viramos protetores de animais, a gente vira enfermeira, a gente vira alguma coisa que a gente possa encostar nos outros, demonstrar nosso amor, porque a gente é assim, a gente é grudento, entendeu? Porque a gente ama muito, a gente gosta muito de fazer esse trabalho. A gente não consegue parar quieto. É energia vibracional, literalmente, né? Muito rápido, muito alto. E os irmãos contrários, os da baixa frequência, ou não espiritualizado, eles tentam tirar do caminho, tentam amedrontar? Parece que sim, parece que essa é a graça da brincadeira. Correr entre os pingos da chuva ácida, porque tem que entender o seguinte. Todo trabalho bem feito, vai atrapalhar, né? O plano deles. O nosso plano é super mais bonito que o deles, né? Mas eles acham que o deles está melhor. Então eles vão atrapalhar o nosso, porque eles acham que a melhor defesa é o ataque. É, você chegou a ver algum deles, o tipo da linhagem, mais ou menos? Quem são eles? Olha, não sei, mas eu acho que já veio de algumas linhagens diferentes, inclusive. É, né? Eu acho que tá uma coisa muito bagunçada para todos os lados, sabe? Enquanto que eu tô tentando simplesmente focar no trabalho que eu vim fazer aqui. Uhum. Né? Que é um trabalho doloroso para essa época. Porque alguns dos irmãos que vieram para vibrar bem, É lógico que eles vão vibrar bem, não importa o que aconteça, vão vibrar bem, porque é a nossa natureza. Estamos há muitas vidas vibrando bem, de repente eu não vou vibrar mal, né? Mas alguns ficaram loucos. E aí eles foram meio que adormecidos e postos para dormir e esperar no astral da terceira dimensão, né? Porque o nosso astral é um pouco como ondas de rádio, né? Vamos dizer que o desencarnado da Terra vibra no 4.2. E o nosso vibra 4.6, sabe? Entendi. Então, assim, ele veio pra Terra, ele pirou, ele vai pro 4.2, e o dia que a gente conseguir fazer ele vibrar 4.6, ele volta e reencarna lá. Porque é de ficar louco mesmo, o negócio aqui, é de ficar louco. Não dá. Não dá, isso aqui, as vidas aqui não são vidas, isso aqui é pura tortura. Pura tortura. E todos os irmãos que vem subir, vem com muita boa disposição, muito amor, porque não veio antes, porque não lembra como que é. Porque parece que chega aqui, é essa coisa horrível. E ainda fica vindo grande de tudo quanto é canto, falando bosta, enfiando a cara em você. Nossa! Realmente, a terceira dimensão não é pra qualquer um, não dá. Eles querem atrapalhar de qualquer jeito, essa é a função deles, né? Não, mas eles muitas vezes até conseguem, né? Isso que é o problema. Porque é mesmo os que estão aqui com você acabam às vezes temendo eles, algum tipo assim? Olha, eu perdi algumas pessoas que subiram comigo. Subiram comigo, sabe? Vamos junto que a gente se vira. Vamos junto que vai ser melhor. A gente precisa desses laços. De repente com alguém próximo, se sente esse amor e sabe, não se perde. Se você tiver alguém pra dar a mão, você não vai se sentir só. Você não vai se perder. Ah, quem disse? Soltei a mão de todo mundo. Eu sou maluco de perder também, né? Mas eu perdi algumas pessoas, isso me deixou muito mal. Eu não aguentei. Eu realmente fui extremamente atacado pelos dois por causa disso. E minha vida virou puro medo por causa disso. Porque eu não queria perder ninguém. Além de perder, ainda veio alguém encher meu saco. Pô, não tem como, né? Claro que você fala a verdade. Melhor desistir. Realmente tá pesado demais. Eu não quero mais. Aconteceram coisas muito difíceis nessa vida. Demais. Mas e agora? Você vai em frente ou vai desistir? Ah, mas não dá pra ir pra trás. Sabe? Não tem jeito de ir pra trás. Só tem como ir pra frente. Os que desistiram, que pena pra eles. Eu tô aqui ainda e vou ficar. Eu sei que eu vou encontrar outros irmãos que estão tão indo bem como eu tô indo. É só que a gente perde muita referência, é muito difícil. Por mais que a gente se aconselhe com as irmãs estrelas ainda e tal, é muito difícil. Porque a gente perde muita esperança. Muita. E esse negócio de que agora finalmente chegou o momento, estamos chegando perto, cada vez mais perto, é muito doloroso para nós. A gente fica captando do mundo inteiro as coisas negativas e as coisas positivas. Elas são tão malucas. aqui na terceira dimensão de vocês, sinceramente, estão malucas. Que até a boa é meio esquisito. Até a boa parece muito estranho. E você, na superfície aqui, você vai usar todo o conhecimento que você tem para ajudar os humanos? Mais ou menos isso. Porque a gente vem ajudar todos os seres da Terra, sempre se ajudam por amor. De repente, pela primeira vez, estou numa situação em que estou quase que matando a maioria, porque não enche o saco, porque não é capaz de amor, não é capaz de respeito, não entende o mínimo sobre justiça. Começa a ficar difícil de amar essas pessoas. Você começa a pensar duas vezes nesse negócio de amor universal aí. E é uma coisa que eu nunca duvidei. Então, eu acho que não existe crise maior para o ser humano do que aprender o amor universal e depois a vida dele. Eu acho que não existe uma crise maior do que essa. Eu acho que é por isso que eles piram. Piram. Porque é muito doloroso isso, gente. Entendeu? Mas eles não se perdem para sempre. Eles vão voltar, lógico. Vai dar tudo certo para eles. Para os seres humanos que não ouvirem ninguém, aí para eles vai dar muito errado, né? Mas para nós, quem falhar na missão, vai estar lá pro nosso lar bonitinho. Né, encarna mais uma tranquila, fica sabendo as notícias, vai ter sua legislação rebalanceada, não tem problema. Porque lá a gente se entende, a gente é uma família e cada um cuida do outro, não tem problema, né? Quando chega aqui que é essa loucura, que nem o próprio pai e a mãe físico são capazes de cuidar do filho, não é uma coisa que eu não entendi ainda. Esse negócio de subir aí pode ter sido um grande erro. Precisa... talvez controlar mais é os ataques dos Greys. Eu acho que eu sei o motivo, mas não sei o motivo não desses ataques. Tem coisa grande aí que eu não vou ficar sabendo, porque eu não sou tão das estrelas assim, né? Eu sou um humano em ascensão, Só que é difícil, esse planeta é tão bagunçado que tem duas raças de humanos morando aqui ao mesmo tempo e uma não sabe da outra. Agora tá na hora de todo mundo subir. É maluquice o que tá acontecendo aqui. E de novo, eles não querem falar nada pra nós, porque a gente não é especial, que nem eles, né? A gente não é tão de luz quanto eles. Então, você vem que nem um boi, puxa a carga e pronto. Porque, sinceramente, o amor vai acabando. A fonte vai secando. Esse negócio de mudança aí tem que acontecer logo antes que a gente pire, porque é um mundo de muita dor. É, mas se todos abandonarem o barco, vai ser, os humanos vão ficar jogados à própria sorte, né? É, mas os humanos de cima. Os de baixo já estão muito obrigados. Se a gente puder subir um dia, ótimo. A gente conserta tudo. Mas assim, diz a lei que tem que morrer um monte de cima. A gente discorda totalmente que esse negócio de morrer um monte. Só que aí quando a gente sobe, a maioria de nós acaba até virando assassino, né? Eu acho que o problema é esse. O ser humano está tão lá atrás ainda que qualquer um que entra em contato com ele parece que sei lá, parece que só coisa ruim consegue se virar com os humanos, porque é muito odioso, é muito difícil. É um futuro bem complicado, então. É, talvez para os seres de luz seja muito simples de ver, de falar, porque eles têm todo aquele jeitão de não, tudo bem. Vai acontecer tal coisa. Eles acham que tá tudo certo, né? Pra eles, tá tudo bem. Pra variar, eles pegam as mãozinhas deles e vão embora, né? Pra eles é assim. Agora nós, um pouquinho mais evoluídos que estamos aqui, sofrendo, carregando umas cruzes sem tamanho nas costas, eu acho que é meio mancada. A gente ser atacado sem saber do quê, sem saber nem porquê, sabe? Te jogam, não te mandam mais, hoje em dia. Sinceramente, eu acho que você só pode fazer o seu melhor. Mas saber o que você tá fazendo, nem nós não sabemos. Eu não sei como eles podem esperar a evolução dos seres humanos. Eu não sei como eles podem esperar uma coisa dessa. Tem mais alguma coisa que você queira dizer, queira registrar? Não. Eu só acho que tem que acontecer todas as coisas, aí eu tiro minhas conclusões depois, né? Eu já mudei de ideia várias vezes na vida, posso mudar várias vezes de ideia fora da vida, meio desencarnado, mas algumas ideias depois que a gente acerta, acabou, né? Tá certo. Eu tô Tô realmente segurando uma barra muito pesada aqui, mas não tem problema. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Que bom. Bom saber, né? Bom de ouvir isso. Então, assim, eu vim preocupado e vim feliz, sabe? Então, eu acho que eu sempre vou ser um preocupado feliz. Não tem problema. O problema é o dia que você resolve que você vai ser afogado, que você cansou, que você prefere ficar só lá na iluminação. Olha, a iluminação muitas vezes descer para fazer o seu sujo. Tem como. Seres de luz, eles não conseguem mais vibrar na terceira. Eles só conseguem se eles mandarem a gente. É só que é difícil ser sempre serviçal dos outros, né? Então, é hora que você fica revoltado, mas não tem problema. Eu sei por que eles fazem isso. Por quê? Como... Realmente, por eles não poderem fazer eles mesmos. Porque se eles pudessem vir eles mesmos, eles vinham. Eu sei que eles vinham, porque eles amam tanto quanto eu amo. Uhum. A gente adora vir aqui dar sofridinha e tudo mais. Lógico. É que antes eu morava num lugar em que dar uma sofridinha não era igual, né? A gente sofria, mas não era a mesma terceira dimensão de vocês aqui da superfície. Nunca. Aqui na superfície é uma matança. Lá embaixo, nossa, tranquilo. Você vê, você sofre, claro. Agora aqui é desmedido, aqui é agonia. E principalmente porque grey nenhum desce lá embaixo se ele já não estiver vibrando num negócio mais elevado, né? Como é que aqui tem esse monte? Não chega, a vibração alta não chega onde tá. Aliás, a vibração baixa não chega onde tem a vibração alta. Não, eu nem sabia o que era isso. Até essa vida, eu nem sabia o que era isso. Não tinha nem ideia. Foi horrível. Saber que existem literalmente os demônios que aterrorizam as pessoas, eles existem, isso é horrível. E leva muito humano incauto a fazer coisa que até Deus duvida. Eu acho que esse é o meu maior medo, sabe? Quando eu vejo outras pessoas agindo por causa de desencarnado obsessor, por causa de grey que põe ideia na cabeça, por causa de chip que manda no seu... Gente, é um medo que inconscientemente eu sei ligar ao dono. Então eu sempre vou ter muito medo disso. Porque eu tô aqui e eu tenho esse corpo, né? Não me deram esse corpo pra eu largar, me deram esse corpo pra eu cuidar. Principalmente que esse corpo eu já moldei do jeito que eu quis várias vezes em prol da minha missão. E muitos seres humanos percebem isso. E falam, nossa, que maravilha de pessoa que você é, tão determinada, tão não sei o quê. Não. É apenas uma pessoa com propósito, né? É diferente. Mas, sei lá. É esquisito, é muito esquisito. Eu sei que eu tô aqui de turista, sabe assim? Tô de turista mesmo. Não falo essa língua, me visto diferente, sabe? Eu tenho outra bagagem cultural, outros valores, as pessoas percebem. Então, é saber que vai dar tudo certo é um luxo. É um luxo. Vai poder influenciar outras pessoas, vai poder ajudar outras pessoas, agora com a consciência de tudo isso, não é? Eu espero que mais pessoas tenham vindo, como esteja firme no lema aí da missão. Eu espero muito. Porque eu já sei que alguns caíram. Eu não sei se vai dar tempo deles voltarem, sabe? Que seja feita, respeitada as escolhas. Vamos finalizar por hoje. Tá tudo bem? Você quer me dizer mais alguma coisa? Podemos voltar? Não, podemos voltar. Acho que eu falei até aquele dia. Então, agora eu vou fazer uma contagem regressiva de 5 para 1. Quando eu terminar, você vai abrir os olhos sentindo-se bem, muito bem. Esse gordo, ele é uma imagem como de Buda. Mas eu sei que esse não é o formato desse ser, tipo... É um disfarce só para andar aqui agora, mas não é um ser humano. Só tá parecido bastante para não causar estranheza. Você tá confortável acompanhando ele? Qual é o sentimento? Tudo bem acompanhar. É só não saber onde eu tô indo que é o problema, porque eu tenho medo. Tá me levando para algum lugar que é o coração da Terra, segundo ele. Você, vestido dessa maneira, você pertence a alguma... algum lugar, alguma civilização? Por que essa roupa? Na Índia. E você quer continuar com ele para conhecer esse lugar? Quero. Então vamos lá, eu vou contar de 1 até 3 para que vocês cheguem diretamente nesse local. 1, 3. Onde você está agora? Tem um templo. Dentro do templo, o templo é numa montanha. E aí dentro do templo tem uma abertura que dá num túnel subterrâneo. E lá é o coração da terra. E como é aí? Tem um lugar com um lago dentro da caverna, uma imagem de Buda. E várias pessoas aqui estão fazendo oferendas com incenso, velas, comida, flores. Todo mundo fazendo oferendas para essa imagem. E os outros Budas, todos estão em volta, olhando as pessoas. E aí a gente chega, o Buda que eu segui também se posiciona, mas eu não trouxe nada. As pessoas vêm aqui fazer essas oferendas e meditar e fazer mentalizações aqui para a vibração desses lugares. Aí aqui é o coração da Terra, mas existem outros, onde todo mundo vai. É a sua primeira vez? Nesse lugar sim, mas em outros lugares subterrâneos não. Essas oferendas, esse ritual todo que é feito aí, tem um propósito? Sim. Os cheiros, as cores, as texturas dessas coisas colocam a gente no estado mental perfeito para meditar, fazer uma boa vibração para esses lugares terem mais conexão com o ser humano, porque eles foram todos criados pelos Budas, mas na verdade eles devem ser transmitidos para nós. Então, através de coisas que a gente conhece, a gente consegue transformar essa vibração em algo que se aproxima mais do que eles estão tentando nos trazer. E aí a gente vai estabelecendo essa energia junto com eles. Você sabe em que tempo você está? Que tempo da Terra? Em que época? Essa época eu não sei dizer, mas a Terra é diferente. Dá para saber que a Terra ainda está passando por mudanças, existem tremores, as montanhas são novas, muitos lugares ainda não são habitados. É a época em que tudo deveria se perder, para ninguém mais saber quando aconteceu. É uma época em que as dimensões se misturaram. Não tem como saber se isso faz 100 milhões, ou 100 mil, ou 100 anos. Porque aqui não é regido pelo espaço, sim, pelo tempo. Aí onde você está? É, esse lugar e os outros lugares subterrâneos, eles têm um tempo diferente do tempo da Terra. Então eu posso entrar aqui para meditar num ano e sair só no outro, sendo que eu passei apenas 5 minutos aqui. E na vida terrena, você tem família? Não, eu sou um yogi, eu abandonei tudo. E agora você está mais ou menos com 40 anos? Sim. Fazendo esse trabalho. E depois que você fica o tempo aí na meditação, depois você volta para a sua vida na Terra, normal? Aí a gente volta, todo mundo faz mais ou menos isso. A gente entra, medita, recebe informações, aí voltamos para transmitir isso para as pessoas, voltamos para meditar mais algumas vezes, e aí depois a gente acende. Ou fica na Terra até o desencarne. O propósito também dessa meditação é receber informações. Que tipo de informação? Essa limpeza do corpo, que pode dar o tom de Maitreya para a pessoa, e quando ela volta e fala com as outras, elas sentem essa limpeza, esse amor, esse equilíbrio com a paz, essa conexão com o universo. E aí você pode ou continuar fazendo esse trabalho, ou simplesmente se conectar diretamente com o universo e deixar de ser fragmento. Como yogi, você fazendo esse trabalho da limpeza, você também tem essa purificação no teu corpo físico. Você abriu mão do quê? O que você faz nos seus hábitos alimentares, pessoais? Como é que você vive? Eu vim de uma família rica, então eu ainda me visto de forma adequada à minha casta, porque o yogi, normalmente, ele se despe de todas as roupas, usa apenas tintas que ele mesmo possa produzir, ele não invade, come o mínimo possível, gasta o menos esforço possível em estado de contemplação. Como eu sou de uma outra casta, eu ainda me mantenho com as roupas e etc. Mas eu já não me alimento tanto, fico mais em estado de contemplação. Só que, assim, a maioria dos yogis, eles andam entre as pessoas mais pobres, se despem de tudo até por isso. Também por uma questão de status, né, e de posição social. Como a minha posição social é diferente, eu tento fazer a mesma coisa, mas dentro da minha casta. Então eu não posso sair vestido como uma pessoa impura. Eu tenho que me vestir como uma pessoa pura, ou eu não estarei entre eles. E também não poderia acessar essas pessoas, abrir o braço para elas, porque elas não iam ter como vir até mim. Então eu me mantenho nessa posição. Claro que outros yogis não gostam muito de mim por causa disso, mas existem alguns yogis também dentro dessa casta e de outras castas, todas têm, né? Que se vestem de acordo. Então, no, na minha casta, apenas me visto. A única diferença é que eu me visto melhor. Mas eu como muito pouco, líquido também pouco, normalmente só tomo chuva e fico mais no estado da contemplação. Esse período foi o período em que eu vim nessa vida colher os frutos desse degrau de ascensão que eu subi. Eu vim porque eu quis vir da mesma forma que eu tinha vivido a minha vida anterior, só que eu vim só para ajudar as pessoas, só pela iluminação, pela contemplação, vim apenas trabalhar mesmo, porque aqui as pessoas precisam muito dessa mão sendo estendida. É uma época muito difícil, de muita pobreza, de guerra. Então, várias pessoas pararam seu processo evolutivo para vir apenas dar conforto para as outras pessoas, porque elas estão num nível muito mais baixo, num desespero muito grande. E a gente tem como passar um pouquinho de calma e de alívio. Assim, porque existe essa tradição na Índia de seguir alguém. Então, a gente vem como exemplo a ser seguido, que na verdade é apenas uma pessoa para confortar as outras, não é bem um exemplo a seguir, mas elas sentem que se seguirem, elas terão o conforto. Diz que veio, encarnou aqui, mas veio de onde? Eu já estava encarnado aqui antes, eu tenho encarnado só na Terra já faz muitas vidas. Sempre a serviço da humanidade? Não, antes eu estava evoluindo mesmo, só que aí já faz duas vidas que eu entrei no serviço. Então, na verdade, essa é a minha primeira vida a serviço. Foi bem gratificante. Então, a gente pode seguir um pouco à frente? Onde? Onde você está agora? Eu estou dentro de um palácio, com pessoas de muito dinheiro, de família nobre. Meus pais estão aqui, minha família está aqui. E nós estamos todos juntos meditando. Eu vim para ser a pessoa que conduz a meditação, porque nós vamos todos morrer. Então, a gente vai fazer essa transição da forma mais calma e tranquila possível. Mas todos vão morrer, assim, por quê? O que acontece? O que está acontecendo? Essa cidade vai ser destruída. Eu já devo desencarnar daqui a pouco, porque meu corpo já não tem mais necessidade. Eu devo voltar para o meu karma e a minha evolução pessoal. Então, eu escolhi ficar nessa cidade e desencarnar junto com as pessoas, porque essa cidade vai ser destruída mesmo. Então, eu vim fazer esse último... Você sabe dizer por quem vai ser destruída? Como que vai acontecer isso? Durga. Durga vai destruir essa cidade. Fala mais sobre Durga. Durga é um deus. E eles estão em guerra há muito tempo. Agora parece que ele vai ganhar a guerra e em meditação nós todos vimos a mesma coisa. Que Durga vai, com um raio, destruir a cidade inteira. Ele ganha essa briga de quem? Ele vai ganhar contra Shiva. Mas Shiva vai ganhar a guerra inteira no final. Só que Shiva, essa vai perder. Durga vai conseguir destruir a cidade. E não há tempo hábil para fugir, porque o alcance da destruição é muito grande. Mas quando eu reencarnar a próxima vez, Shiva já vai ter ganho, Durga já vai ter ido embora e tudo certo. Então, vou contar de 1 até 3, vamos passar direto para o momento da sua morte aí nessa vida, na passagem. 1, 3. Bom, ainda vê o corpo, está fora do corpo. Como... Eu só vejo uma nuvem de poeira, não dá para ver nada. Teve algum tipo de sofrimento? Não, estávamos no estado meditativo e agora... Não estamos mais no mundo físico, mas foi sem sofrimento. Nesse momento você vai até algum lugar buscar direcionamento ou vai já reencarnar novamente na Terra? Nós vamos, os iluminados todos vão voltar por um tempo para um lugar especial que é praticamente espelhado nos templos que tem na Terra dentro das montanhas, só que fica no céu. E aí no céu a gente vai ficar lá em estado contemplativo por um bom tempo, porque quando nós retomarmos a vida de karma para terminar de purgar, nós vamos correr o risco de pegar mais karma em vez de curar o que nós ainda temos. Então nós vamos nos preparar ao máximo possível para fixar todas as lições em estado de contemplação antes da gente voltar. E agora, como o mundo vai mudar, é difícil saber como nós vamos reagir, como o mundo vai ficar. Nós vamos fazer uma concentração maior dessa vez. Então, como está agora? Como é esse local? Aqui é um local estranho, porque ele parece ser no plano espiritual, mas parece ser físico. Daqui a gente vê a Terra lá embaixo, pode ver as estrelas, pode ver o Sol um pouco maior, a Lua é muito próxima. E aqui todos nós nos sentimos muito mais conectados com a energia de Buda e todas as reencarnações dele. Sabemos que os deuses têm contato com esses Budas, mas a gente não tem permissão para ver isso. Às vezes, com um ou outro, eles acabam conversando, mas eu nunca tive contato com nenhum deles. E aqui a gente medita, a gente acessa registros akáshicos da Terra, a gente consegue trabalhar com a energia do campo magnético do planeta, porque aqui do lado de fora é mais fácil de sentir. Então aqui a gente começa a trabalhar a consciência universal, que aqui a gente tem noção da grandeza do planeta, da vida. E a Terra, como é que ela é vista nesse momento? Como ela é sentida? Tá passando pelo seu processo de população, de povoamento, de aculturamento. Então são momentos muito atribulados. Tem que localidades, ou que povos, que civilização, que já, além da Índia, que possa, que já estão aí sobre a... A Índia é muito grande hoje em dia. A Índia toma boa parte da China, dos países árabes. A Índia é muito enorme. O Japão também é uma cultura mais forte. E os japoneses, eles têm barcos, navegam entre várias civilizações, têm várias vilas e aldeias, cidadezinhas em outros continentes, mas são basicamente japoneses. Então é uma civilização muito forte, apesar da terra ser pouca. Tem um povo sendo criado na Austrália, mas lá as condições são muito difíceis de lidar, então esse povo acaba não conseguindo evoluir grandemente em tecnologia, em termos de sobrevivência, condição social, porque a terra não ajuda lá, a condição ambiental deles é muito diferenciada. E devido às guerras, devido ao problema de aculturamento, eles estão querendo fazer separações regionais aqui entre os povos, para que cada linha de pensamento possa ser ensinada, mas elas não entrem em conflito, porque depois de destruírem algumas cidades e acabarem com alguns conflitos, ficou impossível fingir que vai dar certo para todo mundo ficar junto. Não vai dar para ficar junto. Então serão feitas algumas divisões agora. E você vai reencarnar logo, em breve? Vou. Então vamos passar para esse momento. Você tem mais alguma coisa para registrar daí, ou podemos já nascer? Temos. Então agora eu vou contar de 1 até 3 e você vai estar nascendo na Terra novamente. Vamos lá. 3. Onde você está? Ainda na Índia, mas bem em outro local. Você consegue me dizer assim, dentro do nascimento, no momento do nascimento, se você viu a tua progenitora, como é que foi isso? Sim. Uma moça muito nova, muito bonita. O pai é bem velho. Ela é, sei lá, sétima, sexta esposa dele. E apesar dele só ter casado para que ela dê filhos, porque ele não tem muitos filhos, ele queria ter mais, ela é uma boa esposa e eles têm um bom relacionamento. Eu já sou o terceiro filho que ela tá dando para ele. Mas logo, logo mais ele vai desencarnar. Eu vou começar a crescer já sem pai. 10. Onde você está agora? Você é menino ou menina? Eu sou menino. Estou numa rua com outras crianças. Minha mãe está trabalhando. O dia parece calmo. Parece que vai ter uma tempestade de areia, mas sem grandes problemas. A sua família é uma família... Família grande. Muitas mulheres, né, do mundo com alguns filhos. A minha mãe tem mais filhos, né, mas outras mulheres também têm, então tem muitos irmãos. É uma família de posse? Pouco, não muito, não temos muito, mas temos bastante, né? Porque como são muitas mulheres, então todos temos pouco, mas temos tudo. Aí quando meu pai morreu, os meus dois tios é que assumiram a todas as mulheres, né? E aí eles também têm as mulheres deles e seus filhos, então a família é muito grande. E é tudo harmônico? Ah, normal, tem suas brigas, mas nenhum problema. E pertence a alguma casta, tem alguma religião? Somos todos muçulmanos. E agora, com quantos anos você está? Com 10. Nessa vida eu não tenho consciência nenhuma de deuses, de dimensões, de energia, de nada. Nas outras vidas eu já nasci sabendo tudo isso desde criancinha. Dessa vez eu vim vazio. E a Índia, como é que ela vive algum tipo de conflito? Como é que funciona nesse momento? Aqui é uma parte mais pro oeste. Já estaria na região da Caxemira, que hoje em dia é Afeganistão... Então aqui a tradição é mais árabe, já não é uma região tão abastada, que as pessoas têm que criar animais porque não dá para plantar. A vida é de caravana, a vida é de comércio. Estou muito afastada desse núcleo onde eu vivi minha outra vida. Desse tipo de problema, de contato com deuses. Aqui a vida é muito prática e muito árdua. Existe muito trabalho a ser feito. A gente já de criança pega balde, pega bicho, arruma coisa, faz comida. Então Aqui eu tô vivendo uma vida bem mais humana, mais terrena, assim, mas uma vida muito dignificante que essas pessoas têm aqui. É só, não é tão espiritualizada. Então vou contar de 1 até 10, vamos passar 10 anos aí. Vamos lá, 1, 10. Onde você está agora? Eu tô num deserto, mas em outro lugar. Foi fazer o que aí? É, em uma das viagens. A gente comercializa, às vezes, algumas cabeças de gado, assim, de cabra, bode. E aí, no meio dessa viagem, eu tô levando alguns bodes. Ia comprar algumas coisas, mas vai acontecer alguma coisa, eu vou desencarnar antes. É, você tá sentindo isso? Não, eu sei. Porque eu tô vendo de fora. Vai dar tipo uma tempestade de areia, um negócio assim, do clima ruim, que não aparece no deserto. Vai estar tudo calmo e de repente vai vir uma tempestade e vai engolir todo mundo, porque eu devo ser removido dessa vida, porque mudou o plano. Então vamos lá. Deu a tempestade? Deu. E eu caía, no que eu caía, vi os animais todos rolando pela areia, e a areia entra nos seus olhos, você não consegue enxergar nada. Eu vi uma pessoa de luz vindo na minha direção e puxou minha mão para fora do meu corpo, eu desencarnei aí. Você ainda sente a presença desse ser? Sim. Ele só é luz ou ele tem consciência? Ele é só luz, mas ele era o Buda que eu seguia no túnel da outra vez. Mas agora ele só é luz, ele não tá usando disfarce. Ele me leva de volta para um outro templo no céu. Vamos contar de 1 até 3 para que você chegue lá. Onde você está? Do lado do templo. Aqui a gente fica num formato de feto, assim, como num casulinho, sentindo a energia do universo, conjunções dos planetas, do Sol, da Lua, da Terra, e a gente vai ficar recebendo essa energia aqui para poder mudar de plano. Tem alguma explicação por que teve essa vida aí, que aconteceu a mudança de plano? Por que aconteceu? A mudança de plano é coisa dos deuses. Aí eles acessam todo mundo que eles têm como um soldado e começam a preparar para a próxima guerra. E qual que é a próxima? Eu não sei. Eu sei que eles estão fazendo esses casulos com as pessoas para que a gente receba bastante magnetismo, energia, todo tipo de energia do universo e isso consiga nos preparar para alterar o DNA. Mas essa alteração vai acontecer daqui a muitos milênios. Daí toda vez que a gente morre, a gente vem para o casulo, porque a gente tem que alinhar o karma com a lição, com o universo, com a Terra, tem que alinhar tudo. Né? Então a gente fica muito tempo aqui encapsulado entre vidas. E depois a próxima encarnação na Terra novamente. É. Sempre na Terra. Sempre na Terra. Deve ter gente que vai para outros lugares, para falar a verdade. Já ouvi dizer que tem gente que vai para a Lua, mas faz parte da Terra, né? Não importa muito se você encarnar em outro lugar dentro do sistema solar, ainda assim é como se fosse a mesma coisa, né? A vibração é muito parecida. E existe vida em outros planetas do sistema solar? Sim. Que tipo de vida? Vida humanoide também. Existem outros seres evoluídos de outros animais conhecidos, porque alguns formatos são universais. Os felinos são universais, os canídeos são universais, os humanos são universais. Todos os seres que são muito antigos no planeta, é porque, na verdade, eles são formatos tão óbvios, como, por exemplo, a estrela do mar, que eles aparecem em qualquer lugar, é um formato básico da vida. Então, em todos os planetas tem tartaruga, tubarão, crocodilo, humanos, gatos, cães, pássaros. São formatos muito óbvios, muito simples. Esse tempo que você fica nesse casulo aí, você tem alguma consciência ou não? É como se eu me tornasse um pedacinho do registro akáshico. Eu não tenho personalidade ou consciência, mas ao mesmo tempo tenho. É estranho, assim. É muito bom, muito aconchegante. Você tem conhecimento que vai encarnar novamente na Terra. É. Então, vamos contar, fazer uma contagem de 1 até 3 para estar nascendo novamente na Terra. Vamos ver como é, se configura essa passagem por aqui. Vamos lá. 3. Como está agora? Onde você está? Não sei onde eu estou. Sei que aqui é um lugar muito quente e alguma coisa aconteceu, tá difícil. O que aconteceu no momento do seu nascimento? É, algum problema, acho que eu vou morrer logo menos, acho que eu não vou conseguir viver essa vida. Tá muito quente, muito quente, muito quente. Teve problema? Físico? Nem a mãe nem o neném estão conseguindo respirar, coisa horrível, acho que essa vida não vai dar. Vou contar de 1 até 3, vamos caminhar uns momentos à frente e ver como é que ficou. 3, como está agora? Sobreviveram? Nossa, eu tô do lado de fora, não cheguei nem a entrar no corpo do neném direito, muito sofrimento. Muita fome. A mulher, coitada, tava quase morrendo e tava grávida. Então eu não sei o que aconteceu que eu vim parar nesse lugar. Porque não era pra eu vir assim. Eu vou ter que voltar. Ela desencarnou, inclusive, e era uma pessoa com muito karma. Eu não entendi por que eu vim parar aqui. Você acha que vai sobreviver? Não, já morremos. O corpo já foi, eu não consegui nem entrar. Eu tava só conectada, né? Eu ia entrar no corpo conforme realmente saísse da mãe. Não deu, ela saiu, chorou, morreu. Eu ia ser menina. Você ainda vê o corpo? Mesmo. Faz alguma reflexão aí? Não, só tô com medo. Porque era pra eu vir numa família que eu sentia que ia me acolher bem, que eu ia crescer. E de repente, não é nada disso, é só dor e agonia, não existe um núcleo familiar aqui. Eu não entendi o que aconteceu, como que eu vim parar nesse lugar, porque não era aqui. Não, eu acho que que erraram alguma coisa, porque estava combinado de outra forma, eu sentia a energia de uma família me esperando. Agora, quando eu cheguei, eu vi que não era. Agora volta para onde? Tem um ser estranho do meu lado. Como ele é? Ele é um pouco mais baixo do que eu, branquinho. Os olhinhos pretos, e ele me deu a mão pra gente sair daqui, porque eu não vou ficar na terra mesmo, então... Então, eu vou contar de 1 até 3, siga com ele. Vamos ver onde ele te leva, onde você vai agora. Lá, 1, onde você está agora, onde ele te levou. Estamos de volta fora da terra, mas não num templo, só fora da terra. Terra, e ele quer me mostrar que tá acontecendo muitas coisas estranhas na rede energética da terra. Que muito karma foi criado, acabou destruindo boa parte do potencial da Terra de evolução. Que a evolução vai caminhar para um lado muito estranho agora. E que os planos estão mudando tanto que é melhor parar de contar com mudanças de planos. É melhor acreditar que, na verdade, estamos num período de transição. E ele e mais outros seres de outros lugares estão indo para a Terra agora. E esses seres, eles são de onde? De outras partes do universo e alguns até não têm mais planeta. Moram só nas naves deles. E eles são... Tem diferentes. Tem. E como são esses diferentes? Ele me passa mentalmente que alguns eles parecem uma lagosta, mas são diferentes, meio inseto, meio caranguejo, não sei. Meio insetoide, assim, mas também tem vários tipos diferentes. Tem alguns mais humanos e tem alguns de energia, assim, eles parecem tipo uma figura de uma água-viva, sabe? Que é só aquela energia... Bem líquida, assim, bem espectro. Vários tipos de seres vindo, porque como a Terra está entrando em transição, como se houvesse um convite para vir quem quiser vir. Vários vão vir e vão não vão gostar e vão embora, e alguns vão acabar ficando. Não o conheço, mas eu sei que se ele veio falar comigo, porque temos uma energia minimamente... Ele veio me mostrar isso, porque aparentemente ele era quem estava por perto no momento em que eu precisei. Saí ali da terceira dimensão, né? Fiquei bem impressionado com o que eu vi. E ele veio me tirar pra eu não ficar lá criando karma, sofrendo pela vida que eu não ia ter. E agora você vai voltar com esses prestadores de serviço na Terra? Você não volta? Sei. Não sabe? Ele tá comigo aqui do lado de fora e eu vejo alguns templos, mas eu não, mas nós não estamos no nada, assim, do lado de fora da Terra. E eu não tô entendendo. Eu vou contar de 1 até 3. Para que ele te leve em algum lugar aí, alguma intenção tem em relação a você. Vamos ver. 3. Onde você está agora? Ele me apagou por me pôr num casulo. Falou para mim que ia ficar tudo bem. Mas que dessa vez eu não ia reencarnar tão cedo. Eu disse que eu queria voltar e eu queria saber o que estava acontecendo. Ele falou que todo mundo da minha família kármica tá bem, não tem problema nenhum. E vamos ficar todo mundo aqui em reserva, né? Mas que na Terra tudo estava mudando. Quando a gente voltasse, já ia voltar com outra missão bem diferente da minha inicial. Acho que eu não tenho permissão para saber o que está acontecendo. Por isso eles me põem no casulo mais para eu não ver do que porque eu preciso ficar aqui. Mais alguma coisa que você queira dizer ou podemos seguir em frente? Não, só isso. Então, fazer uma contagem de 1 até 5. Vamos fazer um adiantamento na passagem do tempo e vamos ver se você terá permissão para reencarnar ou como é que fica. Vamos lá. Então, de 1 a 5, passando o tempo, sim. Como está agora? Uma pessoa mais humana veio falar comigo que eu vou ter que encarnar. Eu sinto que essa pessoa está muito triste. Cabelo loiro, um pouco alto. Está muito, muito severo, muito triste, assim, sério, fechado. Ela me disse que eu vou descer, que eu vou encarnar, que vai me passar para as outras pessoas da equipe que conhece pessoas de volta na Terra. Mas sinto um pesar muito grande dessa vez. É como se ele soubesse que está me mandando para a minha própria morte. Bem alto, aloirado. E as feições do rosto, você consegue perceber? São muito finas, assim. Ele tem traços muito delicados, quase femininos, assim. E os olhos, que cor são os olhos? Eu não consigo enxergar direito, mas deve ser cor de mel, porque bagunça, assim, com a cor da sobrancelha. Ele emana muita luz, então... Emana muita luz. É, aí fica estranho de ver. Tem algum tipo de vestimenta? Tem. Como é que é? Mas uma roupa azul, uma toga, mais ou menos como uma toga. E você vê essa preocupação no rosto dele como se ele fosse alguém responsável por alguma coisa? É, ele parece que tá fazendo uma coisa contra gosto, assim. Contra gosto. É. Uhum. De mandar você pra terra, talvez? É tipo portador da má notícia, sabe? Má notícia, aham. Uhum. É, ele tá super pesado de vir me levar lá pra baixo e ele tá voltando pra buscar mais gente pra levar pra terra. Então, é como se ele fosse o pau mandado que vai fazer o serviço que ninguém queria fazer. E ele diz pra você quem é ele? Não. Passa alguma ideia? Não. Não, apenas deve ser por aqui. Alguém que tem um trabalho para ser feito. É, ele tá só executando esse serviço de escolher as pessoas para descer para a terra. Várias pessoas agora vão ser mandadas de volta, que estão aqui há muito tempo. Nós vamos ganhar corpos diferentes. E tem, assim, especificamente uma região para nascer na terra? Alguma coisa nesse sentido? Tem. Todo mundo vai nascer na Europa, em diferentes lugares. E nós estamos descendo para absorver karma da Terra, não karma nosso. Nós vamos ter os nossos próprios karmas para absorver, mas nós vamos estar principalmente absorvendo os karmas do planeta. E esse é o trabalho. É. Então é uma vida de dor mesmo. Vida de dor, né? Por isso que ele não quer mandar ninguém. Ele preferia não ter que mandar ninguém. É. E mandam vocês para fazer esse trabalho aqui, porque os humanos não conseguem resolver o problema sozinhos? Não. Infelizmente, essas raças de outros mundos tentaram dominar a Terra, tentaram fazer as coisas da forma deles, implementar o modo de vida deles e não respeitaram o modo de vida da Terra. Então eles acabaram gerando karma para eles e para a Terra, acabaram bagunçando inclusive o DNA do ser humano, bagunçaram os continentes, provocaram sérias perdas ambientais e coisas do tipo com as guerras deles. Fizeram uma bagunça em todos os sentidos, energética, kármica, tudo. Então agora estão caindo. São quem? Você se refere exatamente a quem? Algumas raças alienígenas que já estavam aqui antes, que eles vieram de Marte. Ah, vieram de lá. O pessoal que destruiu o próprio planeta e veio pra cá pra fazer a mesma coisa, né? O karma deles é que eles só sabem fazer pela dominação. Eles não têm a mínima ideia do que é dividir, do que é melhorar. E aí, outra raça, um pouco mais amorosa, veio tentar auxiliá-los. E piorou. Alguns de lá caíram sob influência desses marcianos. Aí a raça de Vênus também veio para a Terra. A bagunça começou a ficar meio grande demais. Os pleidianos queriam até pedir mesmo ajuda, né? Para outras raças. Foi aí que eles iniciaram uma grande transição energética para que outras raças viessem para a Terra, para o sistema solar, e tentar consertar essa bagunça. Mas inicialmente foram algumas raças, porque em Pleiades tem mais de uma raça. As raças de Pleiades vieram todas para cá, nem todas concordam com o que cada uma faz, então eles já vieram meio fazendo bagunça. Aí veio os marcianos, aí veio os venusianos, pronto. Tá armado um circo sem tamanho. Essas raças que estão no sistema solar, que você diz como marciano e venusiano, na verdade eles não são originais desses locais, eles são originais de alguma outra linhagem, outra raça que fizeram ali como base para dominar a Terra, alguma coisa assim, ou não? Ou são originais? Eu acho que os marcianos são originais. Os venusianos parecem ser plantados, não sei. Eu não tenho acesso a todas as informações, porque isso pode dar uma certa vantagem para mim com relação às pessoas da minha família kármica, que minha família kármica não é toda da Terra, né? Tem marciano, tem pleidiano, tem gente tudo quanto é canto na minha família kármica. Então eu não posso saber algumas coisas, como eles também não podem saber algumas de mim, pra ninguém ter vantagem, vamos dizer, né? Mas eu sei que, assim, tem outros planetas no sistema que tem povos e não entraram na bagunça. E eles não vão entrar na bagunça porque não é o ritmo deles. Mas não é o sistema solar inteiro que está nessa bagunça, só Vênus, Terra, Marte. Então você disse que está voltando no planeta Terra. Em que momento está o planeta Terra? Né? Já existe que tipo de tecnologia? O que é? Qual é o momento na Europa? Agora a Idade Média. É o fim do Império Bizantino, por volta de 1100 para 1200 do calendário atual. Agora vai começar um processo horrível, porque as pessoas que povoaram a Terra agora, todas elas adquiriram muito karma, baixaram o nível completamente, se perderam. Então, todas as mudanças genéticas, todo o conhecimento, tudo foi perdido, apagado, escondido, mudado, alterado. Foi um furacão que passou, desorganizou tudo. Então, algumas pessoas iluminadas vão descer para começar um novo sistema de iluminação, onde a gente pode, escondidos, resgatar religiões pagãs que ainda mantinham as tradições da luz. E, logicamente, o Império Bizantino e a Igreja Católica vão perseguir todas essas pessoas, mas, de uma forma ou de outra, por pouco ou por muito, nós vamos conseguir manter essas tradições vivas para que um dia no futuro elas existam ainda e possam inspirar as pessoas. Ok. Então, eu vou fazer a contagem até três, vamos ver em que família você vai nascer, em que situação, como se configura. Vamos lá. Três. Onde você estava? Eu estou num lugar que agora é muito frio aqui e eu estou nascendo dentro de como se fosse uma cozinha de um castelo. Eu sou filha mulher agora. A minha mãe é uma pessoa muito pobre, trabalha aqui de serviçal no castelo. Quer dizer, já se configura uma vida de dificuldade, como você tinha dito antes. Não, até que vai ser uma vida ok, assim. Tem muitas necessidades. Nasci no mais humilde, né? Minha mãe, na verdade, ela não tem marido, ela foi estuprada por uma pessoa. Dificuldade que eu digo é nesse sentido, né? É. Uhum. Só que eu vou ter a oportunidade de ser mandada para ser criada com freiras, que na verdade essas freiras são pessoas de uma tradição antiga aqui desse país, que acho que aqui é a Escócia hoje em dia. E essas tradições incluem a meditação, incluem o amor, a compreensão, a magia, uma série de coisas muito positivas, e eles têm livre acesso à quarta dimensão. Então eles podem ir nos lugares sagrados aqui. Eles podem fazer contato com os deuses e tal, então... Então sua mãe só deu passagem... Só deu a luz mesmo. Aí vai aparecer aqui um pessoal missionário, que na verdade é tudo dessa ordem, né? Eles se disfarçam de católicos para poder viajar, né? Então elas vão vir, somos freiras e tal, a gente queria mais irmãs na ordem, ah, cria minha filha, porque poxa, eu sou tão pobre, não sei o quê, elas levam. Isso é bem comum, né? Criar um menino para ser soldado, a menina para ser freira. Então, o pessoal dessas linhagens aí também consegue embarcar nisso. Quer dizer, eles já sabem que quem é que nasce, que é especial, que está aqui, missionário, desse tipo de coisa, né? Já é visto de perto. Nem tanto. Muitas vezes eles pegam as crianças apenas por pena dela nascer naquela miséria, sabe? Porque de uma forma ou de outra, mesmo que não seja para se tornar, assim, uma pessoa muito influente na ordem, ou minimamente influente na ordem, ela pode morar melhor, comer melhor, se vestir bem, aprender a ler e escrever, sabe? Essa injustiça que é de, sei lá, se a mulher é pega por qualquer cara, ela é estuprada, sabe? Quando morre de doenças muito, muito baixas, porque a humanidade realmente caiu demais. Perdeu muitos conceitos de higiene, de sociabilidade, de justiça. Então, realmente, eles meio que pegam qualquer pessoa, porque é tão, tão difícil, a vida é tão árdua, não dá pra ignorar, se der pra pegar mais algumas pessoas. Mas quem é missionário também, eles sabem, né? Sabem. Uhum. Eles fazem. Essas mulheres fazem rituais e sabem de onde vem, pra onde vai. É que elas têm uma conexão muito difícil, porque elas são contaminadas pela energia desse mundo horroroso que vivemos agora, né? Então, elas muitas vezes até veem mal, interpretam mal alguma mensagem nossa, tal, mas elas são o mais iluminado que tem no mundo. O resto da iluminação continua na China, na Índia, mas apenas naqueles monastérios bem isolados, onde realmente ninguém entra e ninguém sai. E até porque também existia uma perseguição, né? Uhum. Né? Se era coisa da heresia mesmo, né? Então. É, aqui então, todo mundo é freira. Se alguém perguntar, se alguém vier, é freira. É freira na igreja. Uhum. Ordem da Santa de Virges, da Santa não sei o quê. Não, ninguém é de ordem de nenhuma de nada, imagina. Sempre foi assim. Então agora eu vou contar de 1 até 10 para você já passar 10 anos à frente. Vamos ver como é que você configura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos mais velho, 7, 8, 9, 10. Onde você está agora? Já vive lá no monastério? Já. Elas me buscaram, eu devia ter uns 6 anos. Uns 6, 7 anos. Aí, em alguns anos, eu fui ordenada na Irmandade. E tem uma série de coisas para aprender, serviço para fazer. E essa Irmandade aqui tem bastante mulheres, assim, tem uma casa onde a gente reveza para dormir, porque tem muita gente aqui, então não dá para todo mundo dormir junto. Numa hora dorme umas, outra hora dorme outras, então sempre... Tem muita gente viajando, né, buscando outras pessoas para a ordem, ou simplesmente mantendo conhecimento vivo dentro de outras ordens, existem várias ordens. E nos foi passado, no último equinócio, que vai começar a haver uma grande perseguição entre nós. Que apenas uma ou outra ordem vai sobreviver, a maioria vai sumir. Vai se perder mesmo o conhecimento, tipo, vai se perder. Ele só vai ser acessado de novo depois de grandes mudanças na Terra. Por hora, não tem como. Mas que o nosso propósito serviu, que a gente consegue ir nas casas das pessoas mais humildes e conseguir dar uma roupa nova, levar uma comida, tirar uma criança de uma família ruim. E com esse tipo de coisa a gente limpa bastante essa podridão que tem acontecido na Terra. E as nossas irmandades todas, elas se espalham pela Europa inteira. Então, por mais que algumas tradições sejam diferentes, algumas crenças, alguns deuses, algumas entidades, alguns rituais sejam diferentes, todos nós temos comunicação, conseguimos fazer a construção de templos e fazer algumas alterações energéticas em templos católicos até, para tentar vibrar cada vez melhor, porque são guerras constantes, são pessoas assim, em total estado de barbárie. E a gente vem de um planeta que já não tinha mais isso, né? Que infelizmente eles vão ganhar de novo, nós vamos perder a briga, vamos dizer, né? Mas aí uma próxima briga a gente ganha. Esse tipo de sociedade secreta é sempre feminina? Não. Não. A gente sabe que as outras sociedades existem, a gente tem contato com elas, por exemplo, a maçonaria, mas a gente não precisa trabalhar junto, né? A gente consegue caminhar cada um com o seu propósito. A maçonaria tem um propósito muito diferente de manter linhagem, manter sangue e tal, enquanto que a gente, né? Sangue, que raio de sangue? O DNA da alma existe. Ele encarna no corpo que ele quiser, altera aquele corpo. Não precisa manter um corpo. Tipo, não é tão importante assim manter uma linhagem de uma determinada pessoa, porque ela foi especial, o DNA dela é incrível, porque na alma dela vai o DNA também, meu Deus, não precisa. Não existe razão para isso, mas eles acham que existe. Eles, como nós, partilham do fato de que as linhas de energia da Terra precisam ser mantidas. Então, a gente sabe que determinados locais precisam ter a energia canalizada através de pedras, de templos, ou de rituais locais onde rola um ritual, assim, por exemplo, um grande descampado é perfeito para fazer uma festa anual. A gente sempre faz essa festa naquele local. Mas que essas energias precisam ser alinhadas, então por isso que a gente se mantém em conexão, porque a gente precisa fazer o ritual acontecer pela Europa inteira. Quer dizer, apesar de terem mais ou menos o mesmo propósito, as sociedades agem de maneira diferente. É, mas é bem harmônico, apesar das diferenças, é bem harmônico. Tem umas picuinhas, né, tem sempre... Mas no grande geral da coisa, é um processo kármico bem tranquilo de estar acontecendo. Assim. A ilha de nós, apesar da vida de perseguição, de mortes brutais, etc., a gente sabe que veio para isso mesmo... Que o karma da Terra só tem como ser limpo, não tem como ser mais estragado agora. E já estragou tanto, né? Porque não tem como estragar mais do que isso. A gente chegou num ponto limítrofe de sair de humano para bicho. Então agora só tem como subir. O processo tá indo bem. Logo menos esse processo acaba. Eu vou poder desencarnar para realmente refletir sobre esse karma do planeta e sobre o meu. Porque eu também recolhi bastante karma em todas as minhas vidas, né? Mas aí eu não vou participar de algumas fases da história da Terra, assim, eu não participo porque eles sabem que não tem nada a ver comigo. E me faria muito mal. Então eles me poupam um tanto. Então, o teu trabalho aí no monastério é mais meditação, oração e ajudar as pessoas também e levar... Esse negócio de ajudar pessoas e tal, porque... É tudo a cavalo ou até a pé, às vezes, né? Demora muito tempo pra você chegar numa família, pra você levar uma criança, pra organizar um ritual, assim, pra organizar uma festa, né? Um equinócio de inverno, né? Um solstício. Gente, é muito difícil. Então, como tudo é muito sofrido, é uma vida em que se realiza pouco sempre. Porque não tem a tecnologia, porque não tem muita condição. Se realiza muito pouco por vida aqui. Você reencarna trocentas vezes e não faz quase nada. Encarnar muitas vezes aqui no planeta Terra. É, vou encarnar várias vezes, fazer a mesmíssima coisa. Sempre a mesma coisa. Levando a palavra, ajudando as pessoas, levando conhecimento. Uhum. E é um conhecimento muito básico, não é nada incrível. É realmente, assim, conceitos mínimos de justiça, de sociabilidade, cidadania, até de saúde, até de coerência, assim, de se cuidar, de autopreservação, porque as pessoas perderam tudo nessa época. Mais alguma coisa que você queira salientar? Não. Então agora eu vou contar de 1 até 5. Você vai estar voltando à vida atual, abrindo os olhos, sentindo-se bem, muito bem. Então vamos lá, se preparando para voltar. Um robô, mas não um robô. É um... Não sei o que é isso. Eles são como uma formação de cristal. Translúcido? Não, não. Bem, bem em pedra mesmo. Feito como se fosse de cristal. Então você vê como vários estilhacinhos de cristal juntos... Parecem uma pessoa na conformação de uma pessoa, com bracinho, perna, cabeça, bem comprido, magrinho, mas parece uma pele de cristal, feita de lasquinhas de cristal, assim. E bem grande, assim, nossa, bem mais alto que eu. Na verdade, eu tô muito pequenininho aqui, perto disso aí parece ter uns 4 metros, 3, nem consigo ter muita ideia, porque é bem mais alto que eu. São muitos? Não, tem tipo uns 3, 4 pra, sei lá, um monte de gente normal. E umas outras pessoas não tão normais, que parecem cabeça meio grande, os braços meio compridos. E esse tem olhos? De cristal, não. Eu acho que ele tem alguma coisa, assim, como se fosse no rosto, mas não parece ser olho, assim. Como se fosse um buraquinho só. E os outros? Esse do cabeção, tem olho? Parecem, assim, como pessoas. Olhinho, nariz, boca. O olho é claro ou escuro? Escuro. Mas pode ser que tenha alguém com olho claro, que tem tantos. São tantos? Diferentes? É. Né? Parece que eu tô num shopping mesmo. São pessoas indo e vindo. Uhum. Ninguém tá olhando pra mim. Acho que ninguém me viu. E todos são bem humanos, com exceção desse que parece um cristal, que eu vi uns 4 já. Tem um que é mais preto. Você ainda vê eles? Sim, sim. Você tá mais próximo ou tá mais longe? Tô próxima. Na verdade, eu comecei a seguir um deles, porque senão ele tava andando e eu não ia ver mais. Ele é bem azul escuro, como um preto azulado, na verdade. E é, parece pedra por causa do tipo de cor, assim, né? Que não é aquela cor profunda igual. É bem misturadinho, assim, tem uns pontinhos mais azuis, umas partes mais pretas. Mas seria como uma pedra lapidada. Uhum. E agora você só vê um? Eu tô perto de um pra poder... Porque eu cheguei perto pra ver melhor, mas tem outros mais longe que eu posso ir ver. É, focando nesse um, vamos tentar estabelecer o diálogo. Apesar de não ter rosto, não ter olho, se talvez tenha e você ainda não esteja vendo, mas essa aproximação, eles vieram até você, de alguma maneira estão se mostrando, vamos ver se consegue estabelecer algum tipo de diálogo telepático, ver se volta pra você, diz alguma coisa. Eu pude estender a mão, assim, ele me viu, assim. Mas ele não diz nada, assim, não me passa nada. Só como se eu estivesse ocupado com outra coisa, não sei. E parece que eu tô aqui, na verdade, mais pra ver tudo isso que tá aqui. Que são pessoas diferentes. E tem esses 3, 4 que parecem ser de cristal que me chamaram a atenção só porque eles são muito diferentes. E aqui é um lugar interessante, assim, parece que tá todo mundo trabalhando. Todo mundo, assim, fazendo algo de bom, sabe? Dentro de uma harmonia, você diria? É, como se aqui fosse como uma faculdade, sabe? Em que as pessoas estão todas aqui com propósito e tão ocupadas, assim, mas tão felizes, sabe? Não é um estresse ocupado, assim. É um ocupado positivo, construtivo, assim. E parecem, não sei, a sensação que eu tenho é que todos são jovens, sabe? Como se estivessem no comecinho da vida, na faculdade mesmo. Indo num lugar aprender alguma coisa. E apareceu, apareceu não, né? Eu senti, tipo, alguém do meu lado, assim, que meio que encosta no meu ombro, assim. Mas eu não posso ver essa pessoa. Por quê? Ela não quer que eu veja. Ela tá do meu lado, assim, mas não quer que eu olhe pra ela agora. E eu acho que ela pode me levar a ver mais partes daqui. Certamente. Foram te receber aí pra poder mostrar. E se não quer, ela não quer se mostrar, ou ele vai te mostrar à medida que ela perceber que você pode ver e tal. Mas você sente confiança de poder ir com ela? Muita. É bem interessante isso. Vai havendo uma ressonância, né? Na verdade, é até... Nossa. É o quê? Eu sei que talvez eu tenho, de alguma maneira, consciência, talvez eu nem conseguisse olhar para essa pessoa, esse ser, e reconhecer, nem nada, porque como se fosse mais uma energia, uma consciência, uhum. Assim, sem ter que se manifestar em corpo, nem nada disso, para... É, como se fosse assim, para não atrapalhar a parte mais importante que eu tenho que memorizar e tá. Do resto que eu tenho que ver aqui. E tá me apontando uma marquise, assim, que dá para entrar. Vai lá, então. Na verdade, ele me empurra, assim, pelo ombro que ele tá segurando. E daqui tem mais gente. Entre essas mais gentes, assim, tem muitos que parecem seres humanos normais, com a cabeça grande, bem grande. Grande pra cima, pro lado, pra trás? Todos os lados, tipo o homem-elefante, sabe? Aham, uhum, tá. Aquela cabeçona enorme, que parece que se a pessoa deitar, não levanta mais. E aí tem pouquinho cabelo, assim, bem pouquinho. Um olho... O olho é estranho, assim, em algumas pessoas é um olho normal, grande. Em outras é um olho que ficou fechado, como se a pálpebra fosse muito pesada. E fechou em cima do globo ocular, como se fosse meio defeito, sabe? Uhum. E o corpo é normal, assim. Tem gente mais gorda, gente mais magra. Só tem gente assim, com essa cabeça grande. Todas elas estão vindo para esse mesmo lugar, onde tem um saguão redondo. E só essas pessoas estão entrando da cabeça grande. Parece que aqui é um lugar que só elas vêm fazer alguma coisa aqui. Que elas aprendem alguma coisa aqui. Ou que algumas parece que elas estão fazendo tipo uma terapia, algo assim. Por causa desse problema da cabeça delas. Nem todas elas estão tão bem de saúde. Uhum. E você entrou no saguão também? Não posso. Eu sei que elas estão aqui para se informar sobre a condição delas, ou se tratar, aprender alguma coisa. Elas são híbridas de duas raças. E aí algumas saem defeituosas. Que duas raças seriam? Grey e uma outra raça humanoide que não é humana, como na Terra, mas é bem parecido com a gente. E aí eles saem assim, alguns têm problema no olho. Tem alguns que têm tipo, uns câncer, assim, sabe? Uns bolota na cabeça. Não é uma cabeça grande e bonita, sabe? Ela é mal feita. Então alguns têm ela meio grande, meio feia, meio deformada. Alguns deles têm ela bem bonitinha, redondinha. E todos eles vêm aqui fazer alguma coisa aqui por eles mesmos. E eu noto que nenhum deles, assim, tá super feliz, sabe? Todos são meio tristonhos, meio em vergonha. Bom, é como se todos estivessem doentes mesmo, né, então. Uhum. E aí tem uns outros lugares aqui que eu não posso ir, que ele me diz pra gente ver mais coisas, pra eu reparar os tipos diferentes que tem aqui de pessoas. São todos humanos. Tudo híbrido? Tudo híbrido. Híbridos de humanos. Não humanos da Terra. Humanos de outros planetas, porque essa configuração humanoide, assim, é o que existe. É como gato, cachorro, qualquer animal existe em outras versões em outros planetas. Aqui, todos esses são reunidos para ter algum tipo de atendimento, se for necessário. Alguns deles são trazidos aqui só para conhecer, como eu tô vindo agora. É, a pergunta é essa, né? Por que te levaram aí para conhecer isso? Tem algum propósito? Sim, mas é só para eu saber mesmo que existe todo esse trabalho de hibridização aqui que atende essas pessoas. Elas não ficam, vamos dizer, elas não são feitas à toa. Os Greys e seja lá o que for que trabalhem, que precisem hibridizar a sua própria raça e fazer algum tipo de evolução na espécie, eles têm centros de treinamento e atendimento como esse daqui. E depois que o híbrido é feito, ele vem pra cá. Em outros planetas deve ter outros tipos de seres. Talvez não tão humanos, mas mais, por exemplo, reptilianos, mais anfíbios, mais felinos, sei lá. Aqui eles são bem humanos, todos bem humanos. Todos eles vêm pra cá pra, vamos dizer, aprender sobre o próximo passo que eles devem dar na escala evolutiva deles. Porque eles não vão ser nem humanos e nem Grey. Eles vão ser uma outra coisa. E aqui eles também são estudados. E mostra mais alguma coisa? Ele quer que eu caminhe pra um outro lugar aqui, como outro prédio. Isso aí de perto daquele lugar onde eles entravam, tô indo pra um outro. E parece que ninguém pode me ver. Nem a mim, nem a esse que me acompanha, né? Uhum. Mas os de cristal grandão me vêm. Eles são como professores, guardas, e eles têm consciência plena. Esses seres é que eu achei interessante. Eles são como elementais, não sei. Eu sei que eles apontam caminho assim pros outros, eles estão passando, todo mundo passa por eles e cumprimenta. Tem um outro lugar aqui em que tem pessoas bem humanas, que eu diria que passam na Terra normal, com as mesmas roupas, mesmo tudo. Cabelo, tem negro, tem branco, tem todo tipo de gente, com os mesmos tipos de roupa. Eles estão todos conversando, assim, num lugar com umas mesinhas, como se fosse um refeitório, banquinhos, mesas. E todos eles estão tranquilos aqui conversando. Tem uma porta lá no fundo onde eles podem entrar, mas eu não devo ir lá perto. Por quê? Eu tô olhando tudo isso, assim, mas sem ter entrado nessa área. Tô vendo essa área de fora. Tu falou que pra minha segurança é melhor eu não ficar muito perto deles, nem nada, porque eles podem ter alguma coisa de me perceber aqui e tal, que eu tenho a mesma coisa que eles, assim, muito parecida com eles podem me ver, de repente. Uhum. Eu ficar mais distante, eles não vão me ver. Ele falou que apesar de parecer, assim, eles não são iguais a mim, nós não somos da mesma espécie. Os humanos? É. Uhum. Falou que em outro planeta tem esse povo todo aí que é igualzinho daqui. Poderia andar na Terra normal. E eu poderia andar no planeta deles normal. E ninguém ia saber. Eles estão todos, tipo, na hora do recreio, conversando e tal, comendo. Mas você percebe que estão mais felizes, mais tranquilos? Nossa, eu diria que igual mesmo, assim. Eu não tenho nenhuma percepção diferente sobre eles. É como se eu estivesse vendo gente normal na rua, da qual eu não consigo ter nenhuma conclusão só por olhar, né? E eles são bem mais, assim, em número, né? Tem bem mais desses aqui do que tinha dos cabeçudos. Na verdade, esses aqui tem, pelo que eu olho deles, assim, eu sou, a única coisa que eu imagino, assim, é que eles são bem escolhidinhos, assim, sabe? Um de cada tipo. Bastante variedade. Tem negro, tem japonês, tem loirinho, tem bem uma variedade. Assim. Tipo, não tem um grupinho de japonês, um grupinho de loirinho, não. Eles são bastante variados. Eles, na verdade, já são mais evoluídos que na Terra. Em questão de tecnologia, assim, ter mais anos de civilização, são mais que a gente. Mas eles não foram muito mais longe que nós, não. Porque eles priorizaram mais a evolução espiritual. Então, tecnologicamente, eles não têm, assim, uma tecnologia muito melhor que a nossa. Mas em termos de caráter e civilização, sim. Eles têm leis melhores. Daí essa presença do meu lado me explica, assim, que leis, justiça, família, tudo entre eles funciona perfeito. Isso poderia estar te mostrando uma Terra do futuro? Não, é outra civilização do outro planeta. E segundo ele, talvez a gente faça até contato com eles um dia e, sabe, nossa, que curioso, eles são iguais a nós. Nada impede que um dia a gente veja esses outros seres e fique espantado com a semelhança, porque realmente, até agora eu tô olhando um aqui, eu não encontrei nada de diferente, nada. Na orelha, boca, cabelo, tudo igual. Não muda nada, nada, nada. Tom de pele, assim, até, sabe, espinha, ruga. Em tudo eles são iguais. É muito de você querer procurar, assim. Não, mas tem que ter alguma diferença. Não tem. Mas ele me diz que são completamente diferentes. E só as partes do DNA que realmente descrevem, assim, a aparência física são parecidas. Mas, assim, as conformidades de como funciona o corpo são diferentes. O tipo de comida que eles têm lá é diferente. Eles não respiram mesmo oxigênio. Eles respiram nitrogênio com não sei o que aí que ele... É, ele falou que é uma mistura que tem mais argônio, que então o pulmão deles é diferente para absorver esse outro gás. É um pulmão mais comprido dentro do corpo. Eles têm outros tipos de problemas de saúde. Eles vivem mais que a gente. Eles desenvolvem para ficar adultos mais cedo. Tem umas diferenças, mas olhando um por um, você não encontra essas diferenças. É mais no nível fisiológico. E alguma coisa deles que possa ser trazido para os humanos da Terra? Num futuro distante, talvez a gente possa fazer contato com eles, ter uma troca interessante. Mas como eles vivem numa certa harmonia, melhor a gente não incomodar, né? Eles são uma civilização meio protegida de civilizações mais bélicas como o ser humano da Terra. Eles ainda são meio crianças no universo. Então nenhum ser do pessoal assim da confederação vai permitir que uma raça bélica vá lá destruir a harmonia que eles conseguiram conquistar. Uhum. Então eles são meio protegidinhos, assim. Falando em confederação, pergunte a ele se você pode conhecer lá. Não é hora, segundo ele, não. Confederação, ele falou que eu trabalho para a confederação indiretamente, então, mais que um contato assim, mais forte com a confederação, de falar com alguém, não é mais necessário do que o contato que eu vou ter hoje com outras pessoas. Tá. Então vai te mostrar mais coisas. Sim, ele me mostrou um símbolo na mão dele. É, agora eu vi a mão, né? Pra não dizer que eu não vi nada, eu vi a mão. E como é esse símbolo? São três, como se fossem três caixinhas enroladinhas que no meio fazem um triângulo. Então são três caracóizinhos com um triângulo no meio. Aí nesse símbolo eu sei o que ele quer dizer, que ele tem uma patente dentro da confederação. É como se fosse o distintivo dele, de trabalho. Ele mostrou a mão, distintivo, agora ele já se pode mostrar? Pela mão eu sei que ele é que nem os seres de cristal que eu tinha dito antes. Parecido, só que ele é mais... Ele tem mais cristal, vamos dizer. Os outros eram bem fininhos, ele é mais corpadinho. Ele é mais largo do que alto, ele deve ter uns 3 metros, os outros teriam tipo 3,5, 4. E deixa que eu olhe isso tudo e... É estranho, é um lugar que agora tá parecendo mais familiar pra mim. Ele falou que ele acha que eu posso talvez me sentir mal assim, com o que eu posso ver. Uhum. E que essa sensação de tipo saudade, de reconhecer um lugar e depois voltar pra minha vida normal, não faria nada bem pra mim. Pra mim isso seria bastante pesado e é uma coisa que eles consideram muito antes de me mostrar alguma coisa. Com certeza. É sempre respeitando o psicológico do humano. Quer dizer que então você não vai ver a origem, local, familiar, essas coisas. Pode até ser. Mas mais porque, assim, muitas coisas da minha origem e tal, não tem muito problema eu saber, algumas eu até já sei. Mas ele me diz que a dureza da realidade, assim, vivida na vida corpórea, é muito dura, é muito difícil. E cada vez você tem contato, assim, com essa paz, com esse relaxamento que você tem do outro lado, fora da vida da loucura na Terra, você pode ficar com essa coisa de não aguento mais a Terra, não aguento mais minha vida lá, não quero mais servir esse propósito. Isso não deve acontecer comigo, porque já aconteceu em outras vidas, deu tipo, ah, não aguento mais. Então ele não quer que eu passe por isso de novo. Então, ele diz que isso é um problema recorrente, que eu tenho que aprender a lidar com isso até. De cansar de tudo, de querer ir embora, de ficar muito triste. Que isso pode acontecer de novo, tal, e com cuidado eu vou continuar numa boa, mas se de repente eu ver aí alguma coisa que me pese mais, eu posso ficar com essa nostalgia, né? Essa fuga da realidade, assim. O que eu vejo aqui, assim, olhando agora, a gente se afastou um pouco dos pavilhões, e eu tô vendo, assim, como um caminho comprido, assim, que vai pro outro prédio. E aqui tem mais pessoas passando, assim, de um lado pro outro. Eu sinto como se eu já tivesse passado aqui pra ser também estudante aqui, ou atendida aqui, em algum momento. E ele mostrou um prédio onde ele disse que tem gente da Terra lá. Ele não acha que eu devo chegar muito perto, porque ninguém tá me vendo aqui, então ele quer que ninguém me veja. Uhum. Ele falou que já teve gente abduzida que veio aqui pra ser curada de alguma doença. Teve um moço, parece que se machucou perto de um disco voador e também trouxeram aqui pra ele ser tratado. É exatamente onde é esse lugar, ou tem um nome, alguma coisa que a gente possa identificar, plano humano? Não, ele falou que... Aí já é demais. Isso aí eu não posso saber. Mas ele falou que é um lugar comum, muita gente vem pra cá quando é abduzida, sofre algum problema, tem que ter alguma intervenção médica mais forte. Assim, mais... A minha pergunta tem um propósito. É que, assim, eu queria saber se eu posso levar em corpo astral o humano abduzido daqui pra aí. Dá. Pra fazer cura. Na verdade, mais em corpo astral do que físico. Mas se for preciso levar no físico, vai levar. Porque, vamos dizer, aqui é uma plataforma. É, sim, mas eu digo no caso da hipnose mesmo, de levar. Porque, de alguma maneira, você também tá aí passando por esse processo também, com certeza. Sim. Então, eu queria saber se outros eu posso levar aí no transe pra poder se submeter a essa cura. Sim, é possível. É que algumas pessoas não merecem. Ah, tá. Algumas pessoas parece que ele me mostra, assim, a pessoa sendo má, sabe? Pessoa não merecendo uma cura. Ele me mostra como se fosse assim, tipo, se por exemplo, ele me mostrou um moço que chegou perto do disco voador e se queimou inteiro. Foi, tipo, lancinado pelo fogo. Não fogo, não sei o que é aquilo, um troço, assim, queimou. E eles trouxeram aqui porque, bom, os ETs é que se descuidaram e queimaram o moço, mas isso não quer dizer que ele merecia necessariamente uma cura. É só por questão de, poxa, erramos, né? Dizer que as pessoas merecem uma cura nesse nível que eles podem dar aqui, parece que não, porque aqui eles curam de uma forma mais kármica do que física. E tem um nível de conexão que ele me explica, assim, pelas cenas que ele vai me mostrando. Como, por exemplo, uma pessoa que tem que vir paralítica pra dar valor, sabe? Ela não pode ser curada. Ela escolheu ser paralítica pra aprender uma lição, entende? Uma pessoa que vem numa família que tem diabetes. Ela escolheu vir numa família que tem diabetes pra ela correr esse risco, pra ela aprender a se cuidar. Então tem curas e coisas que não é possível. Que você não vai vir aqui resolver, porque é a pessoa mesmo. Quer dizer, que são relações kármicas mesmo, lições. Sim. E aí ele te levou aí pra mostrar também que você já vem também agindo dessa maneira, dentro da sua missão, de alguma maneira você já escapou, já deixou de lado. Mais ou menos. Ele me mostra que, assim, as pessoas têm que estudar e se curar junto. Porque conforme você melhore sua alma, e você é uma pessoa que aprende as coisas, você não precisa mais tomar lições tão duras que te deixem doente. Então, você, ao mesmo tempo que recebe um tratamento, você recebe um tratamento com uma aula pra você não precisar mais sofrer daquilo. E aí ele mostra que o prédio onde tem os humanos é um prédio enorme, assim, muito maior, pra atender a demanda de muita gente. E ele diz que essas pessoas aqui estão tentando preparar essas pessoas para que talvez elas sejam missionárias. Talvez elas tenham que ir para outros planetas, talvez elas possam voltar para a Terra. Mas aqui é como um estágio. Aí nesse lugar da escola, não lá nos humanos. É, aqui é tipo uma escolinha, que tem aula, né? Então é uma escola e também é um hospital onde as pessoas podem se tratar quando elas têm desvios muito grandes. Como se aqui fosse uma escola para superdotados ou uma escola para deficientes mentais. Como se ela tivesse recursos para todo tipo de aluno. E aí me mostra que aqui tem os humanos iguais os da Terra, que seriam tipo, não tão humanos mais, porque aqui eles vêm como se fossem almas. Assim. E fala que tem pouca gente aqui que nunca teria sido abduzida. Acho que todo mundo aqui que vem, vem corpo astral quando dorme, ou aquelas pessoas que sumiram, que ninguém nunca mais ouviu falar, que na verdade foi abduzido e nunca voltou, né? Porque eles estão tentando o impossível aqui, tentando criar pessoas boas, tentando melhorar algumas evoluções aí da Terra e tal, tentando melhorar, não sei. Ele me mostra que o ser humano é muito resistente, muito egoísta, muito difícil de dar aula para um humano normal assim da Terra. Então o pessoal que fica aqui um bom tempo. Talvez acabe ficando aqui para depois ser decidido que não volte para a Terra, vá para um planeta menos evoluído. É, ficou meio confuso essa parte. Porque primeiro falou que os humanos que estão aí são os humanos já que estão sendo preparados para ser missionário, e aí agora você diz que é mais difícil? Sim, porque aqui não tem só os mais especiais, tem os menos especiais também. Então tem as duas coisas. Tem de tudo. Aqui eles estão dando chance para todos. Não é que nem na Terra, onde só certas pessoas podem as coisas. Mas eles dizem que os piores também vêm para cá para ser controlados, para serem tirados da Terra. Porque quando uma pessoa passa do nível de periculosidade para as outras, ela não pode mais ficar lá. Diz que as pessoas falam sobre o expurgo da Terra e tal, mas não é assim tão simples. Que o malzinho sai da Terra, o bonzinho fica, e o melhorzinho vai para um planeta ainda melhor. Não é assim. Tem esses lugares onde todo mundo ainda tem uma outra chance de aprender. Talvez possa negociar mais uma existência na Terra, que ainda daria tempo, vamos dizer, para algumas pessoas. E outras já não tem mais tempo e estão aqui apenas para negociar para que planeta vão no próximo estágio. Aqui é um preparatório onde muita gente vai passar, porque falou que certos seres humanos já estão num nível extremamente decidido, assim, de muito ruim, e vão para um planeta extremamente baixo nível numa próxima vida. Mas outros ainda tem como negociar, então aqui, e às vezes são reencarnação de outros seres, de outros planetas, tal. Então, cada caso é visto aqui com muito cuidado. Por exemplo, um reptiliano que é punido, vai parar na Terra. Aí na Terra ele tem uma vida pior ainda. O que fazer com essa pessoa? Manda para outro planeta? Manda de volta para os reptilianos? Manda de volta para a Terra? Como faz? Ela vem para cá. Ela vem para cá, talvez melhore, para ter um destino um pouquinho menos ruim. E você, aí você vai porque você está passando pelo mesmo tipo de tratamento? Isso até que eu veja que eu já passei por aqui algumas vezes, que eu já precisei vir para cá. E que eu dei trabalho, que eu não sou nem um pouco melhor, nem um pouco pior, eu sou igual a todo mundo que tá aqui. Também tenho problemas a curar, também tenho coisas a aprender. Hoje eu tô num caminho melhor porque eu já passei por aqui. Tive aulinhas, eu já tive, conheci um monte de gente aqui, que eu ouvi a história deles e pude refletir sobre a minha mesma história, né? Diz que parte do aprendizado também é esse, né? Conhecer outras pessoas e ver o que elas já fizeram. Ele diz que parte do meu medo grande de ET veio daqui. Porque aqui eu tive péssimos convívios. Então veio daí o medo. Parte. Ele disse que outra parte veio da Terra mesmo, de experiências na Terra, né? Falando nisso, se ele pode dizer que tipo de experiência que você já passou aqui na Terra por essas linhagens? Que tipo de coisa que eles fazem ou já fizeram com você? Eu disse que eles já vieram, assim, ler as minhas memórias. E pra fazer isso, quando fazem isso, eles têm a capacidade de sentir as minhas emoções. Como se estivessem vivendo o que eu vivi mesmo, sabe? Tem a total sensação do que eu tive. Então eles vêm e têm essa experiência e tentam reproduzir isso. Não entendi direito, mas é como se eles estivessem tentando reproduzir isso pros outros deles. E através de fazer isso com várias pessoas é que eles foram recuperando um certo sentimento, um certo nível de emotividade. E eles primeiro conseguiram reproduzir o terror e o medo. E aos poucos eles foram reproduzindo as coisas boas. E eles ficaram muito chocados de descobrir que eles são fonte de medo para muita gente. Eles não acharam que eles iam ver esse tipo de trauma com eles mesmos. Eles achavam que eles iam ver os nossos sentimentos entre nós. Eles não sabiam que a gente, ao olhar para eles, podia ter tanto medo que isso ia virar um trauma. Eles quem? Os Greys. Não só os Greys, acho que outras raças eles também puderam ter essa experiência de rememorar um trauma de ver um insetoide, por exemplo, né? Mas mais porque eles querem ter essas sensações, querem entender como a gente é, e eles fazem essa pesquisa porque, que nem aqui nesse lugar, não tem nenhum Grey. Tem híbridos, mas não tem nenhum Grey. Ele me manda olhar assim pra eu ver, não tem nenhum. Ele diz que eles realmente se afastaram tanto de um nível evolutivo, que eles realmente pararam de evoluir. E os híbridos deles aqui têm todo esse tipo de assistência exatamente porque eles são extremamente problemáticos. Talvez eles tenham abandonado a experiência que não deu certo. Eles não sabem como lidar com ele. Eles têm emoções e resquícios de emoções que eles não sabem lidar. E os criadores deles não têm nenhuma. Então como podem ajudar? Não podem. Ele diz pra mim que é muito difícil ajudar depois que você já fez um mal. Que o ideal é prevenir que o mal seja feito. E que aqui uma das prioridades é tentar ajudar quem já sofreu o mal, quem já está traumatizado, quem já tem um grande problema. Em um nível espiritual que talvez a humanidade não esteja pronta para entender tão cedo. Que a humanidade tem dúvidas ainda sobre a vida após a morte, reencarnação, existência da alma. Vai ser difícil explicar isso aqui para eles. Aqui vem o pessoal que realmente tem um vínculo extraplanetário, é aquela coisa, todo mundo tem, mas para algumas pessoas isso é tão inconcebível que é melhor nem misturar. E algumas pessoas poderiam até vir parar aqui e achar que foram, tipo, para nosso lar, sabe? Porque afinal de contas os seres não são tão diferentes, né? Uhum. Ou pelo menos estão se mostrando assim para você. Ele me diz que eles são assim mesmo. Não é tão estranho, não. Se a humanidade soubesse o tanto de contato que tem com o ET e quanto tempo tem, ia ser um choque. O que mais que ele te mostra? Vai te mostrar ou vai pra mais algum lugar? É, ele me diz que aqui tem essas pessoas aí que fazem essa preparação aí pra voltar pra uma outra vida ou vir e ir, etc. Entre elas todas que tá aqui, ele falou que não tem ninguém com quem eu tenha karma. Por isso que eu posso vir. Ele diz que é muito difícil encarar alguém com quem você tem alguma ligação de karma. E que ele não pode, assim, ir muito longe nisso, porque a minha missão é mais focada sozinha. Em que eu vou encontrar sempre as pessoas nas horas certas, mas que eu tenho que tomar cuidado com as horas erradas de encontrar as pessoas. E que tem muitas pessoas na Terra, assim, que são encarnação de coisa não tão positiva. Que, infelizmente, eu tenho karma com elas e não tem como dizer que vai dar pra desviar e tal, porque não dá. Tem gente muito empenhada em fazer mal pra outras, tem gente com raiva querendo se vingar, tem gente magoada. É difícil. É que ninguém tem uma vida perfeita, maravilhosa, por muito tempo. Ele começou a caminhar pra um outro lado aqui. Ele falou que eu posso entrar numa sala aqui sozinho. É, uma casinha, assim. Uma salinha pequena, assim. E tem algum detalhe, mobília, alguma coisa? Tem uns quadros grandes nas paredes. Nesses quadros tem, se fosse uns mapinhas de planetas, assim. E quando você olha, é como a constelação, né? Quando você olha diretamente pra uma delas, vem na sua mente, assim, os planetas. É um tipo de tecnologia 3D avançadíssima, então, né? E eu posso ver aqui várias galáxias que eu queira ver. Posso escolher que planeta eu quero olhar mais de perto. Parece que eles cuidam de muitas partes do universo aqui. Muitos planetas. Algo que te chama a atenção? Me chama a atenção mais que tem várias pessoas aqui nessa sala olhando. E elas estão todas olhando como que matando a saudade do planeta dela. Todas com saudade, tristes. E essas pessoas são humanas? todo tipo, né? Tem as mais humanas, as menos humanas. Mas de qualquer maneira, todos distantes da origem. Como se fossem exilados mesmo. Como se aqui fosse um internato, sabe? Aí aqui tem uma sensação boa, sabe? De como se a gente estivesse aqui pra poder matar a saudade. Aqui é um lugar que a gente pode chorar, pode pensar na saudade, na família, nas pessoas que a gente ama. Aqui é um lugar aconchegante, sabe? Uhum. Ninguém julga ninguém, assim, tá chorando, então chora. Aqui todo mundo tem seu momento sozinho, com a sua saudade, sua dor. Eu não consigo encontrar a terra aqui. Não? Não. Acho que eu preciso passar mais tempo estudando. Não consigo encontrar a Terra. São tantas constelações que você pode olhar e cada constelação você olha. Mas se você for olhar e sentir de alguma maneira algum tipo de familiaridade ou saudade, não se, poderia ser de outro lugar. Não tem nenhum outro lugar que chama atenção? Não, tô olhando para as constelações, aí elas abrem e eu vejo os planetas. Eles são uma gracinha. Bonitinhos. Eu não achei a Terra e nada me disse nada, assim, não me bateu nada. E o teto também tem as paredes no teto, sabe, a constelação, e procurando e olhando. Eu vejo que algumas pessoas olham para mais de um ponto, assim, como se elas tivessem tido vidas em planetas diferentes e elas têm saudade dos dois lugares. Aqui é um lugar estranho, como se fosse uma igrejinha. A sensação que dá é como uma igreja, cada um faz a sua oração, cada um na sua. E tem um monte de gente, apesar de parecer uma coisa muito íntima, assim, todo mundo se entulha aqui dentro olhando. Não sei porque ele não quis entrar comigo, porque que ele mandou entrar sozinho. É estranho, assim, essa sensação de estar muito, muito longe de casa. E de que aqui é o único lugar que você pode matar a saudade. É, interessante. Mostrar isso, mas não ver o planeta Terra e não ver o planeta de origem, fica difícil, né? Eu acho que o meu planeta de origem é a Terra mesmo, porque nenhum planeta me chama atenção. Claro que a minha capacidade de ler todos agora vai ser difícil, mas... Mas ele disse que você, se você acessasse isso, talvez a melancolia aumentasse, pode você ser. Sentir saudade e tal. Então não é do planeta Terra. Não sei. É, eu vejo as pessoas olhando aqui os planetas e a primeira coisa que me vem à cabeça é a Terra. E me vem, assim, um aperto de pensar, nossa, eu não quero estar nunca longe da Terra, sabe? Imaginei, assim, me pôr no lugar deles e estar longe daqui. É claro, também é a mesma saudade que eles têm aí dos diversos lugares, né? Só que, mas é aquela coisa, eu sei que daqui a pouco eu tô de volta, né? E eles não, então eu imaginei assim, imagina, eu senti saudade disso, assim, que estranho. Imaginar por um segundo sequer que eu não esteja na Terra, estranho. Não porque eu nunca saí da Terra, não sou astronauta, não por isso, mas porque eu sou mais parte da Terra e a Terra é mais parte de mim do que qualquer outra coisa. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção. Até porque você já viveu na Terra de forma subterrânea também, né? É. Acho que essa experiência ninguém tem mesmo. Ter consciência do que é morar dentro da Terra como se você fosse um bebê no útero é muito diferente. É um aconchego muito diferente. Porque acho que as pessoas não têm noção do quanto elas são amadas, eu tenho. Pois é. É outra dimensão da Terra, né? É, se alguém tentar dizer que eu não sou da Terra, eu vou bater o pé aqui. Porque não tem lugar melhor que a Terra. Sei lá, acho que eu me sinto mal com a bagunça, assim. Que a Terra não é o lugar onde eu posso dizer que tenho orgulho do meu povo e gosto do que eles fazem lá. Eu não posso dizer que eles me representam também. Não gosto da política, não gosto da maneira que tratam o planeta e os seres humanos entre si. É estranho você amar tanto um lugar com o qual você não concorda. Como que você pode se sentir em casa num lugar como a Terra? Né? Morando em cidades perigosas, grandes, vendo tanta coisa errada, é muito estranho amar esse lugar. Parece que é um lugar que te trata tão mal, né? Eu tô saindo desse lugar aqui. Aqui parece que é um pôr do sol o tempo todo, desde que eu cheguei até agora, é um pôr do sol eterno. Ele não pode dizer onde fica o lugar? Ele me falou que isso aqui, por mais estranho que pareça, é uma nave. Uma nave mesmo, não é um planeta. E ela pode se locomover pelo universo e tal, ela não é estática. Também ela é mais um estado vibracional, né? Ela não é física. Ele disse pra mim que de tempos em tempos ela vai chegar bem perto da Terra pra pegar um pessoal. Ah, é? Oba! Falou que ela já veio perto dos anos 80, essa nave tava aqui perto. Levou muita gente em 86, durante o ano, assim, de 86. Parece que mais de março, abril até agosto, mais ou menos. Levou muita gente. Muita gente que morreu, né? E muita gente que já estava, vamos dizer, morta, vagando por aí, né? Muitos espíritos já. E que ela volta. Ela vai voltar. E aí ele só me mostra, assim, as pessoas. Várias pessoas. Mas por quê? Diz que são pessoas que devem vir pra nave. Ele me mostra os rostos numa velocidade incrível pra eu ver que são muitas, assim. E de tudo quanto é lugar, assim, pessoas muito diferentes umas das outras. E ele me diz que são anos bem decisivos pra Terra. Ele diz que quem não passou por uma grande evolução, até 2019 há de passar. É quando todo mundo vai mudar de vibração. E quem tiver do lado bom, que bom. Quem não tiver, que azar. E aí tudo vai estar decidido. Quem vai embora, vai embora. Quem vai ficar, fica. Quem vai embora para um lugar ruim, vai para um lugar ruim. Esses anos seriam a decisão. E aí ele disse que ele me devia isso. Me devia ver isso. Interessante, né? Porque eles não costumam mostrar para frente, né? Eu tô até impressionada. Ele me falou que... Ele me mostrou várias imagens minhas, nas minhas vidas. Que eu, como muitas pessoas, tô aqui há tanto tempo, vendo tanta maldade. É difícil acreditar que algo de bom vai acontecer. Mas vai! Ele me garante que vai. Que a gente não ficou aqui sozinho. Que bom que ele te mostra isso, pra que convença a humana que vale a pena. Ele me disse que, assim, ainda vai ser um período turbulento na vida de muita gente, e na minha também. Ele espera que eu seja forte, porque o pior ainda não passou. Mas que essa turbulência toda vale a pena, porque todo mundo que merece uma chance vai ter uma chance, mas infelizmente isso custa caro pra quem não deveria estar mais aguentando mais desaforo dos outros. Mas que há muita piedade por parte dos grandes dirigentes do universo e da confederação. Eles nos pedem calma, nos pedem um pouquinho mais de paciência, mas não necessariamente a gente concorda, que afinal de contas quem tá aqui em vida não tem essa paciência. Ele falou que mais os missionários que sofrem, né? É. Que é como se tivessem nos prometido, ó, a guerra vai acabar tal ano. Aí fala, ah, não, vamos prolongar mais 10. Aí você pensa, poxa, mais 10? Fala como se fosse pouco. Eles dizem que os planos mudam às vezes. Eles tentam não fazer a gente carregar, assim, um peso muito pesado. Mas que é muito difícil. Ah, não, não vamos mais mudar porque eles não querem. Umas coisas têm que acontecer assim, pronto, né? Eles dizem que as nossas opiniões são ouvidas. De todos, ouvidas. E nem sempre dá pra concordar, né? Nem sempre dá pra fazer o que todo mundo quer, né? Não dá pra agradar todo mundo. Ele me mostra gente bem mais briguenta que eu, ainda bem. E falou que eu até nem sou tão briguenta, tem pior. Então, por um lado é até bom, assim. Que falou que as pessoas se perdem, se revoltam, porque a Terra é assim, né? A Terra é pesada. Muita gente, muita, muita gente, né? Difícil agradar todo mundo quando são cada vez mais pessoas. Ele disse que esse lugar complexo, do jeito que ele é, pode ajudar as pessoas da Terra e que a partir do momento que todo mundo esteja organizadinho, termine o período de coletar essas pessoas, todas as mudanças tenham sido implantadas direitinho e tal, aí sim a Terra vai poder estar num lugar bem melhor. E aquela história de que vai acabar a humanidade, só vai sobrar um tanto da população, falou que isso ainda nem tá tão resolvido assim quanto parece. Que até 2019 pode mudar muita coisa pra você pegar e falar o que vai acontecer agora. Ele disse que de 2008 pra 2012 mudou tanta coisa que virou 2019. Mas ele disse que todas essas mudanças são feitas pro nosso bem. É até muito estranho, assim, que ninguém tenha percebido ainda que em 2012 o mundo não acabou, né? Isso não devia ser visto como uma mentira, mas sim como uma grande chance. E sim, se eles quisessem, eles podiam ter dado um cataclismo inacreditável no mundo em 2012. E fizeram o quê? Dividiram em 3-4 aí, ao longo de um período maior. Matou bem menos gente, teve umas crises econômicas, estão tendo revoltas, mas assim, ninguém percebeu a grande chance que nos foi dada. Ninguém agradeceu por isso. Com toda certeza, o salto quântico aconteceu. Sim, ele falou que inclusive eles puderam saltar as pessoas diferentes. Ele inclusive me mostra que algumas pessoas fizeram um salto em 2002, 2004. Eu vi várias levas de salto quântico. E que ainda vão ter vários até 2019. Que as pessoas deviam parar de ser até egoístas, de achar que isso existe, isso não existe, não sei o quê. Tá todo mundo tendo sua chance, poxa. Se você ainda não foi, pode ser no futuro, mas por que bater boca, sabe? Por que resistir? Ninguém tá sendo apressado, pelo contrário, eles estão alterando todos os planos para dar mais tempo para todo mundo. Por que o ser humano tem que ser tão incisivo, tão violento, tão desesperado? Eles estão fazendo qualquer coisa, tudo que é possível, para que essa transição seja mais no nosso tempo, né? Mais dentro das nossas possibilidades. E ninguém percebeu isso. Ele me mostra que ele tem medo que eu tenha ficado muito absorta nesse povo doido e, em vez de ouvir a minha voz interna, que me disse pra ficar calma, que dá tempo, que tudo bem, eu entrei na neura dos outros, entendeu? Tipo, ó, o mundo vai acabar em 2012. Em vez de eu me dar tempo, em vez de eu me permitir perceber a grande chance que foi dada, eu também entrei na loucura, eu também achei que o tempo tá acabando, socorro, mundo, não sei o quê. E ele quer me mostrar isso apenas por entender que não é de mentira, é verdade. Não tem mais tempo. E talvez se 2019 não for suficiente, eles possam negociar até mais tempo. Ele me mostra como umas janelas, onde tem imagens de possibilidades de outros futuros. mas só depois. Pô, precisam ocorrer algumas decisões e se consolidarem para depois se ver as próximas, né? Mas tem que ser o total da civilização humana ou em partes, ou uma boa parte, mensurando? Quanto que é isso? Aqui ele fala só em termos gerais, só. E ele falou que assim, alguns grupos já foram separados, onde uma decisão já foi tomada. O problema é que nem todos os grupos já estão decididos. Esses prazos estão acontecendo por conta de pessoas que ainda não merecem ter seu veredito final, né? Ele falou que algumas pessoas muitíssimo baixo nível já foram acolhidas pela nave em 2008. Imagina se não tivesse, então. Como é que ia estar? É, ele falou que essa história do planeta chupão aí é mais ou menos isso mesmo. Só que não é um planeta chupão desse nome feio, dessa maneira tão grosseira. Se essas pessoas soubessem como é esse lugar que eu tô vendo aqui, nunca chamariam isso de planeta chupão, pelo amor de Deus. Ah, o ser humano é muito mal educado mesmo. Por quê? Como é? Uma cidade. É uma escola, né? Ah, tá. Nesse planeta aí que você está. É o planeta que você falou que é uma nave. Que parece um planeta, mas bom, onde eu estou é só um lugarzinho. Mas é um período de transição também, não seria definitivo. É, ele é um lugar preparatório para transição. O seu próximo planeta. Ele falou que todo mundo passa por um lugar parecido para mudar de planeta. É nesse tipo de lugar que acontece isso. Ele falou que esse tipo de lugar de uma vibração tão alta, tão boa, e que as pessoas não têm condição de ver isso aqui do jeito que é. Ele falou que se eu tivesse vibração boa o suficiente para ver isso aqui como é, eu viria tudo assim, em tanta luz, que eu ia sair de hipnose em um segundo e ia estar de volta no corpo, assim, impressionadíssima. Então ele baixou aqui a vibração para eu ver só as pessoinhas e tal. Mas pra eu não ver assim a grande luz que vem dos prédios e do chão. O pessoal vê o padrão das pessoas que frequentam aqui, como é baixo, como é parecido com o meu, como eu não tô tão longe deles. Que ao mesmo tempo tô longe o suficiente pra eles não me verem, né? Minha vibração é diferente, afinal de contas eu tô encarnado, eles não. E os que estão encarnados que de repente possam estar aqui estão dentro das instalações dos prédios onde eu não posso entrar. É complexo, né? Tudo isso é muito complexo. É bem complexo. Tipo, o mundo espiritual e o físico se misturam sim aqui. E isso é um conceito que o ser humano não vai entender com muita facilidade, não. E se entender, vai começar a achar que, tipo, o ET tem poder de espírito, entra no seu quarto, te leva de corpo e tudo, embora, e não é bem por aí também, né? A gente também não pode abrir informações que o ser humano não entende, até porque meu cérebro explodia aqui de absorver tanta informação. É. Mas ele diz que, em partes, eu consigo entender tudo isso, porque, infelizmente, eu sofri essas interferências aí de Grace que me deixaram com medo. Ele diz que se eles não tivessem vindo absorver memórias minhas e tal, talvez eu também não tivesse um grau de espiritualidade muito alto. Mas essa experiência me traumatizou o suficiente pra eu precisar ir pra essas cidades. E eu aprendi o suficiente pra rememorar delas, pra agora poder revisitá-las. É, e também ter controle em todas as dimensões do seu próprio ser, né? Teu comando de não ficar à mercê de nenhuma outra força. É, falou que, bom, isso que é bobeira, né? Eu era acompanhada por ETs legais, vamos dizer assim, como esses que parecem cristais. E um dia, os Greys vieram ver, porque eu era acompanhada. E ele falou que quando eles vieram me traumatizaram assim, eu tive que voltar lá pra cima. Isso foi em outra vida, não foi nessa. Só que nessa vida eu tanto tive medo, pensei neles, lembrei deles, que eles acabaram voltando. É um trauma que custa caro, né? Você acaba não conseguindo curar ele perfeitamente, ele volta e pode acontecer mais coisas que traumatizam você mais ainda. É bem complicado isso. O tamanho deles foi o tamanho que você deu, né? É. Não tem todo esse tamanho. Como era o desconhecido, era um medo muito grande, né? Uhum. O medo do desconhecido é capaz de trazer essas fobias, síndrome do pânico, essas coisas muito, muito fora do nosso controle, né? E como eu recebi terapia e tal, lá, antes de eu encarnar aqui de volta, eu achei que eu tava tão preparada quando eu vim pra essa vida. Ah, mas o humano é muito medroso, isso aí não tem jeito, não. É. Entra aqui, entra nessa densidade, nessa coisa baixa frequência, o medo se instala, porque a frequência do planeta Terra é o medo. Ele me mostra, assim, que, tipo, existem, sabe, protetores espirituais pra todas as pessoas, existem. Só que, meu, ele não fica o dia inteiro com você, a noite inteira com você. Tem que fazer a sua parte. Ele não fica, assim, o tempo todo, não é só babá, entendeu? Não é? Se baixar, o outro lado te pega, então tem que fazer a sua parte. Afinal, você também já conhece da energia. Só que, como eu recebi terapia pra isso, eu, tipo, lembrei até da terapia. Ele me diz que as minhas memórias de medo, todas elas são só a memória do medo do ET, né? Tipo, a imagem do ET perto de mim e tal. Mas que ao mesmo tempo, ele me mostra uma sensação que eu tenho, que é como se você, sabe quando você tá com medo, você sente todos os seus pelos do corpo eriçarem, assim, o famoso ficar de cabelo em pé. Essa sensação, ele falou que é como se fosse um disparo de energia que eles ensinam a gente a dar pra tentar expulsar coisa ruim de perto. E falou que eu sempre tive essa reação naturalmente, porque eu aprendi lá a tentar dar um disparo de energia que afastasse coisa ruim. Só que é meio automático, sabe? Eu não faço isso consciente, eu nunca fiz. Eu era criança a primeira vez que tive medo de ET, eu nem teria noção de. E esse disparo energético eu sempre fiz. Só que conforme aconteceu uma, duas, três vezes, o disparo virou um nada. Deixou de ser um disparo energético. E aí eles passaram a conseguir chegar perto. Mas quando era criança, eles dizem que o meu disparo ainda era muito bom, muito forte, porque eu tava ainda com a memória muito fresca da terapia. Né? Aí foi passando os anos, eu encarnado na pessoa. Mais purificado também. É, porque em criança a gente pode tudo, né? Em criança a gente é incrível, a gente não tem noção do quanto a gente é corajoso, criativo. A gente é uma maravilha em criança. E ele vai te mostrar mais alguma coisa, porque eu não posso ficar com você mais nessa posição. Não, ele falou que ele só queria que eu conhecesse esse lugar, soubesse que isso existe. E vai chegar a hora de todo mundo estar aqui também, e como eu já passei por aqui, é só lembrar. Mais alguma recomendação para a humana aí, alguma coisa? Não, apenas confiar que, assim, os planos mudarem é uma coisa boa, uma coisa positiva, é para o nosso bem, nunca para o nosso mal. Não tem Grey na cúpula da decisão, não. Então, não tem motivo para ficar querendo saber tudo, sabe? Porque, pô, as decisões podem mudar. Tá encarnada, não tem nada que ficar dando pitaco, não. Ele só me diz para eu confiar neles, assim, porque olha tudo que eles já fizeram pela gente, né? Tentar passar essa ideia de que, puxa, 2012 não aconteceu nada, sabe? Tudo foi dissolvido, tudo foi melhorado, os prazos são alterados, podem continuar sendo alterados. Então, não há motivo para pânico, não há motivo para desespero, nem para desistir, né? Desistir menos ainda. E para você?